Fala, Erlani, beleza, mano? Acabei de ver lá o programa de golpes. Vou relatar um golpe aqui que o meu amigo sofreu, cara. Meu vizinho. Conheço desde a infância. Golpe do Mercado Livre. Então, esse meu amigo, cara, ele anunciou no Mercado Livre que tava vendendo um PlayStation 4 Pro edição ilimitada. Uns 2 mil, tá ligado? Aí tava conversando com o Maninho lá. O Maninho falou que se interessou pelo videogame, que o preço tava bom, não sei o que lá. E pedir o WhatsApp dele, né, pra poder ver ele ligando o PlayStation, pra ver se tá funcionando certinho e tal. Beleza, passou o WhatsApp, confirmou lá, tá ligando, tá tranquilo. Aí ele falou: ó, amigão, eu vou botar aqui pra você, que eu vou receber em mãos, pra você não ter que passar por toda aquela burocracia do Mercado Livre, vai demorar pra receber seu dinheiro. Aí eu botando receber em mãos, você vai receber mais fácil. Aí meu amigo confiou, falou: então, beleza, então. O que acontece, mano? Não sei como, velho. Esse cara conseguiu o e-mail desse meu amigo. Eu não sei se o Mercado Livre disponibiliza, sei lá. Só sei que ele conseguiu o e-mail. Ele criou uma conta falsa, se passando pelo Mercado Livre. Aí mandou e-mail para esse cara, com as informações tudinho, cara, como se fosse o Mercado Livre, falando que o dinheiro foi recebido, o dinheiro tava em mãos, não sei o que lá. Aí esse cara que tá aplicando o golpe, ele mandou outra mensagem e falou: ó, amigão, o dinheiro já foi depositado, você deve receber um e-mail aí na sua conta, qualquer hora, não sei o que lá. Eu vou chamar um Uber, cara, pra você confiar em trazer o videogame pra mim. Eu vou chamar um Uber, você dá o videogame pro Uber, o Uber traz pra mim. Beleza. O cara realmente foi lá, chamou o Uber. Esse meu amigo tirou a foto do Uber entregando o videogame pro Uber, o Uber levando o videogame. Aí o Uber foi lá, entregou o videogame pra um cara na porta de um condomínio, não tava nem dentro, tava esperando na porta. E pronto, o cara sumiu. Nunca mais viu a cara do cara. O Uber deu umas informações lá ainda, que o Uber não teve parte do golpe, só foi fazer a viagem. Ou seja, o cara pagou uns 200 pontos de Uber, né, que foi de uma cidade para outra, e ganhou 2 mil reais em videogame. E o e-mail do Mercado Livre era falso. E esse foi o golpe que o cara caiu, mano, do Mercado Livre. A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, confraria! Hoje nós estamos aí para mais uma leitura de e-mails e a última leitura de e-mails teve muita brigaria. Aliás, a última eleição para a leitura de e-mails teve muita brigaria de quem iria vir. Então, para satisfazer gregos e romanos, ou gregos e troianos, na verdade, né? Eu estou aqui agradando a todos e trazendo a primeira parte aqui, o Tricel. Fala, Tricel, e aí? E aí, pessoal, investidores, como é que tá, hein? Tô investindo, né? Ô, meu irmão, o último programa nosso deu uma brigaria desgramada com o povo, hein, você viu? Eu nem fico vendo direito. Eu gostei muito foi do pessoal novo que apareceu. Apareceu Apareceu gente muita gente lá. nova lá? Você falou que apareceu bastante gente que você não gosta, né? Apareceu Blue Pill, Purple Pill, Red Pill, Black Pill, Glorious Pill, Iron Pill, Green Pill, Hope Pill, White Pill, ANCAP, conservador, esquerdista, threadcunk, todo mundo eu dei ban. Só aceitei quem tinha waifu. E foda-se. Mas deixa eu falar uma coisa pra você, o que que você achou dos feedbacks assim? Faz um comentário, você ficou bravo? Você ficou chateado? O que que você achou? Não, eu Só adorei, pô. falar uma coisa rapidinho antes. É que aqui no programa, você já deve ter notado isso, inclusive já deu brigaria. Aqui eu deixo os comentários todos. A não ser que a pessoa apele demais, fale de família. É coisa pessoal, aí não. Mas a Tô pessoa ligado. criticar, eu deixo a pessoa criticar o meu programa à vontade. Pode xingar meu programa, pode xingar tudo. E você não fica ofendido do povo criticar as suas ideias. Não pode criticar você. Isso eu não aceito. É falar do pessoal, essas coisas. É, não, aí não. É chamado de coisa horrorosa, que eu não vou nem dizer aqui. Cara, eu conversei com o pessoal dos comentários, o pessoal de boa. Só que aí eu tive que, pra poder fechar mais ainda o meu conteúdo só pro pessoal que eu queria, aquela conta que eu tinha, que eu comentava, eu respondia a galera de boa, eu deletei aquele canal, porque tinha gente se inscrevendo no meu canal do YouTube. Já tava chegando perto dos 3.500 inscritos. E eu tava com 2.500. Aí eu vi que no decorrer de 6 meses aumentou mais 500 inscritos sem eu postar nada. Aí o que eu fiz? Eu deletei aquele canal, aí pelo que eu vi, todos os comentários de todo o histórico que eu já tive no YouTube foram deletados. Aí eu tô com uma conta nova, só que sem canal, pra ninguém se inscrever, porque, sabe, né, no YouTube eu não fico, né? Pra não virar, ser levado pra lá e pra cá com um negócio de algoritmo, pra poder ser livre lá nas outras plataformas, né? E pra fugir dos normes também, né? Não, fugir de todo mundo, pô. Porque não, aqui fora não tem nada de interessante. O pessoal que tá lá, pô, só tem, os intelectuais que estão lá no, na nossa bolha, tem cara especialista, tem muito cara de cada área. Tem cara da saúde, cara dos cursos técnicos, cara dos concursos, tem cara das universidades, cara que ensinando inglês pra gente ensinando japonês, tem gente ensinando novas dietas assim, sem vegetais, né? Full proteína. Aí tem um outro cara lá que tem uma galera também dos investimentos, né? Eu tô aprendendo também com mais gente lá. Aí a gente, entre nós mesmos, a gente faz lives baseado nos debates que a gente tem todo dia, né? De noite, né? E a gente moe o conteúdo e cria conteúdo pra galera nas lives, né? Englobando várias áreas. E aí, de vez em quando, a gente comenta alguma notícia, alguma coisa assim do tipo. Mas é isso. Fala uma coisa pra você. O pessoal que gosta de você e tal, ouviu o programa, o que eles acharam do programa que a gente fez? Eles gostaram? O que eles falaram pra você? Cara, eles riram demais, velho. Eles riram demais. Eles gostaram, eles me contaram que tem muito vídeo, sabe? Gerou muito vídeo resposta, né? Só que eu não vejo vídeo resposta, porque eu não, como é que eu digo? Eu sempre parto do princípio que o meu oponente no debate já começa errado. Então eu não vejo o vídeo resposta, não vejo nada. Porque se eu não vejo, eu não sou refutado, entendeu? Então eu nem ligo. Aí eles ficam me mandando os links, aquela coisa, aí eu dou ban em quem fica me marcando pra ver vídeo dos outros e tal. Eu não vejo nada, pô, aqui fora. Deixa o pessoal falar o que quiser, entendeu? Mas o povo lá não ficou bravo comigo, não, né? Porque tem uma turma lá sua que ficou meio bravo, não ficou? Não, pô, ninguém fica bravo, não, pô. O que aconteceu é que a gente falou um pouco de investimento, né? O pessoal cobrou muito. É assim, as críticas construtivas, né? Eles queriam que a gente falasse mais de investimentos, queriam que a gente falasse mais da área de profissional, queriam que a gente falasse de vários outros temas transcendentais, etc. Teve gente que se interessou também pelo assunto das wives. É o que o pessoal, assim, os novatos chegaram lá. Eu sei que foi muito bom no quesito... É porque é o seguinte... A moderação deu conta das centenas de pessoas que vieram atrás. Aí o que a gente fez? A gente criou um segundo Discord. Aí a gente abriu esse Discord por alguns minutos num dia aí. Aí a gente começou a entrevistar por texto de um por um. A moderação entrevistou de um por um para identificar quem é o pessoal que eu citei anteriormente, que a gente baniu. Aí depois do texto a gente marcava as sabatinas para deixar a pessoa ficar nesse servidor novo que a gente criou, que é o Honk Circus, né? Aí lá a gente tá cuidando do pessoal pra desenvolver eles, pra aumentar o nível intelectual deles, pra eles poderem ir lá pro Honk World pra poder produzir conteúdo com a gente. E já tem gente já subindo lá de nível lá, entendeu? Porque a gente quer que o cara cresça, não quer que o cara fique travado, entendeu? O Tricel, rápido aqui, porque tem muito e-mail, eu só queria fazer algum comentário. Porque eu não gosto de disse-me-disse, não gosto dessa história, então eu sou muito sincero. E então é o seguinte, no programa, depois que você passou, teve um rapaz que veio e ele falou que ele, eu tenho um programa aqui que se chama Alô Ouvinte, na qual eu trago os ouvintes pra falar o que eles querem dizer, desabafar e tal. E teve um ouvinte que queria desabafar com você, desabafar sobre você, e eu abri o espaço pra ele. Ele falou, teve um monte de ouvinte que ficou bravo, a maioria ficou brava e tal. Foi mesmo? Mas não por causa... vamos por etapas. Ele queria contestar suas ideias, ele falou que não concordava com você, mas de forma educada, ele não faltou respeito em nada. Uhum. Aqui é tudo na boa, aqui não existe esse negócio de ofensa pessoal, nada disso, eu não deixo. E aí o cara não concordou com você, e em resumo, eu vou resumir as ideias dele. Ele disse que você era uma pessoa muito extremista, as suas ideias eram muito extremistas, e que ainda é possível ter relacionamento. E ele disse, o programa tem uma hora de duração, ele explica parte a parte, passo a passo. E foi por isso que os ouvintes ficaram bravos, que os ouvintes disseram que isso não é verdade e tal. Eu não opinei. Tem coisas que eu só deixo aqui a ideia e jogo no ar, deixo acontecer. Mas aí ele falou que ele não concordava com você por causa do seguinte. Ele falou que ainda era possível ter relacionamento porque ele tem um relacionamento BDSM, na qual ele tem uma namorada. Ele falou que a mesma coisa que você, Tricel, vive com a waifu, ele vive com uma mulher de verdade no BDSM. Ele falou que ele fez um contrato timbrado, né, certo, na qual ela assume que ela é submissa a ele, e aí ele falou que na cama ela é 100% submissa, e que aí ele falou que ele faz sessão de BDSM, e que essas sessões tem palavras dele, tem humilhação, tem momentos onde ele xinga ela, que não sei o que. Ele falou assim que a mesma experiência que você tem com as bonecas, ele tem com a mulher de verdade, através do relacionamento BDSM, e ele disse que é por isso ele estava contestando tudo que você falou no programa através disso. Esse programa tá disponível aí, foi o último Alô Ouvinte. Você gostaria de... Eu tô te dando um espaço aberto aqui. Você gostaria de comentar sobre isso? Você gostaria de falar alguma coisa ou não? Se não quiser também, é direito seu, a gente segue os e-mails aqui. Você que sabe. É sério, velho. 100% sério. Eita porra, bicho. É sério mesmo, bicho. Caralho, velho. Cara, pois isso é maravilhoso. Inclusive, ele falou que com esse contrato ele tá 100% seguro, que não tem problema. Que... É, caralho. Não, não sei. Você quer fazer algum comentário? Porque eu dei uma hora de direito pra ele, em tese, contestar você. Tô dizendo em tese, não. Tô dizendo assim, dele dar a visão dele. Você gostaria de dar uma visão sobre o que eu te falei? Eu vou ou não? Dar, claro. Você sabe, direito seu. Claro. É muito interessante essa visão dele. Vamos lá. Que ele continue fazendo o que ele está fazendo. Que ele continue do mesmo jeito que ele está. Só que tem uma coisa. Como eu sei que toda camisinha é furada a priori, porque não interessa se ela furou ou não, se ela disser que tava furada e foda-se, Bom comentário. Ele falou que ele aplica a injeção nela. Não interessa, vai chegar uma hora que vai falhar. E aí, eu espero que ele, quando for comprar os móveis, assim, essas coisas, pagar a pensão, espero que ele compre lá nas Casas Bahia, na Via Varejo da vida, né? Que quando ele for pagar a pensão, que seja por transferências bancárias, utilizando cartão Itaú, bandeiras Visa, Banco Itaú, Banco do Brasil, esses bancos assim, né? E que quando ele ficar conversando para poder fazer a manutenção e agradando, essas coisas, que ele utilize a internet da Oi, né? Assim, que ele use as empresas que eu tenho ativos, né? Para ele poder passar o dinheiro dele para mim, né? Porque eu não tô mais interessado em parasitar só o casadinho, essas coisas. Hoje, a gente criou um novo método lá no nosso Discord, né, na bolha, de Sim. parasitar por meio da Bolsa de Valores o homem sem waifu, entendeu? A gente agora evoluiu o conteúdo e a gente tá procurando empresas desses caras que tem que manter status sociais para poder ter contatinhos. O cara que tem contatinhos hoje é a maior parte da população masculina. Entendeu? Que a maior parte da população masculina é solteira, né? Esse cara é o maior consumidor do mercado. E ele ainda e futuramente ele vai ser casado, divorciado, vai pagar a pensão, né? Fora as doenças venéreas que ele vai pegar. E outro, se ele tá usando, sei lá, camisinha, essas coisas, os espermicidas destroem a fauna, os micro-organismos que protegem, né, o nosso sistema reprodutor. Aí dá endema peniano, cachumba, neoplasia, infecções e tal, porque destrói as proteções naturais que nós temos. E... Enfim, que ele continue fazendo isso que ele tá fazendo, porque hoje a gente tá caçando parasitar o gado sem waifu, o gado que tá praticando ainda sexo, entendeu? Porque ele precisa manter status sociais pra ele ser atraente para elas, né? Porque, tu sabe, né? Querendo ou não, elas são utilitaristas, né? E sem você ser útil para ela, esse custo de se tornar útil para elas é este que vai fazer o cara ter um custo de vida alto em torno de 20 a 50 mil. Tem cara solteiro que gasta mais do que casado, entendeu? E esse cara aí é o nosso alvo hoje, certo. O cara que tem que andar com roupas bonitas, andar cheiroso, andar embalada, pagar a parcela do carro de 1.500, que o carro hoje dá mais ou menos uns 30 mil por ano, manutenção, multas, impostos, combustível e etc, fora a parcela, né? E esse cara, o solteiro, ele vai render pra nós por meio do parasitismo por meio do parasitismo por ativos da Bolsa de Valores que a gente está focando para pegar eles, eles vão passar para nós em assim, 10 anos por volta de 500 mil a 750 mil reais para nós. Entendeu? O cara que pratica sexo casual hoje é o nosso alvo para a gente parasitar. Porque a gente está sempre evoluindo nosso conteúdo. Então que ele continue assim. Parabéns para ele, pô. Eu quero que esse pessoal continue assim, entendeu? O pessoal tem que estar casando, que senão não dá para parasitar esses caras. Não dá para fazer a rockpill financeira em cima deles. Viu? Parabéns pra ele. Mas então você não fica com raiva? Não, eu amo esses caras. Eu não, ó, o parasita não odeia seus hospedeiros, pô. Se é um hospedeiro, o parasita morre, pô. Como é que vai ser o Stonks? Esse cara precisa existir. Eu espero que outras pessoas escutem e sigam ele. Viu? Mas aquela coisa. Eu tô aumentando o foco nesses caras. Porque existem mais caras que praticam sexo casual do que caras casados, entendeu? É 77% da população brasileira solteira, né? Mas então, no caso, assim, esse negócio do relacionamento BDSM pra você é fria. Não, ele pode fazer o que ele quiser. O problema não é o que vai acontecer. O problema é o pode acontecer, entendeu? É. E eu não vivo com essa variável. Né? Ah, sim, entendeu? Sim. Tem a ver com o estoicismo que você falou. É, pô, o pode é uma mira na sua cabeça. Deixa ele acreditar nisso aí, pô. Deixa. Eu não quero que esse cara fique parado em casa, não. Ele tem que sair, ele tem que consumir, ele tem que gastar o dinheiro dele. E passar pra nós lá do Honk World, entendeu? Entendi. Então, tá tudo certo. Ele deu a porrada dele de lá. O Tricel deu de cá, tá tudo certo. Então, vamos lá pra leitura de e-mail? Podemos começar? Manda bala. Vamos lá. Conselhos. Saudações, Hernani. Tudo bem contigo? Sou eu de novo, o MP. Se não lembra, sou um rapaz de 20 anos que nunca teve nada com garota nenhuma. Você leu um e-mail meu no último podcast passado me aconselhando a consumir o material da Real sem bitolar, verdade. Inclusive, o Tricel, no último programa, falou que chegou a consumir também o material da Real sem bitolar também. Não foi, o Tricel, que você falou isso foi, aí? Foi, pô. Uhum. Você lembra? Claro. É. Desde já agradeço seu conselho, mas gostaria de pedir mais alguns, se não for incômodo, claro. Como já disse antes, sou universitário na área de engenharia de uma universidade pública e venho de família humilde. Logo, tempo e dinheiro são recursos bem limitados para mim. Além disso, para se ter uma oportunidade de receber um sim de uma varoa ungida, eu teria que desenvolver toda aquela tática de flerte, puxar assunto, chimpa, como você mesmo diz, é verdade. Como falar de horóscopo e Big Brother. Levar para passear, limitar minhas piadas, que são bem sujas, diga-se de passagem, e talvez, além disso tudo, criar um personagem e adotar discursos que em nada me representam, como, por exemplo, abominar o governo Bolsonaro e defender abominações como aborto e relacionamento aberto. Tudo isso com uma única menina para talvez ter algo, sendo que, no geral, os caras que conheço davam tiros para vários lados, entende? Dito tudo isso, queria que você me aconselhasse com toda sinceridade. Ainda acho que devo tentar? Vou responder a minha opinião, o Tricel vai falar dele. Não sei se eu respondo agora, vou terminar de ler. Mesmo custando tanto para ter algo tão supérfluo, o peso de ser incel me causa desconforto, obviamente. Mas não sei se vale a pena dedicar tempo e dinheiro só para tratar desses assuntos. Não, só talvez dar umas bitoquinhas e ganhar um pastel de pelo. Sei que a resposta final é unicamente minha, mas é o único confidente que tenho para tratar desses assuntos. Hernani, além de mais, diz que os ouvintes são seus amigos, não é mesmo? São mesmo, vocês são meus amigos. Inclusive, a fonte queimou, eu gastei R$150 e os ouvintes doaram aproximadamente... Os ouvintes parece que doaram 130. Cuidem do Hernani. Olha aí. Ademais, muito obrigado pela atenção, perdão pelo e-mail longo e pelos possíveis erros gramaticais. Desejo todo sucesso que pode ter... E muita felicidade. Vida longa ao seu definitivo. Vou dar a minha opinião, Tricel. É livre, Tricel. Aqui você não tem nenhum tipo de... Você responde o que você quiser. Aqui não tem esse papo. Inclusive, tem ouvinte que fica achando que eu fico botando cerca nos entrevistados aqui. Você fala o que você quiser. Agora, deixa eu falar uma coisa. Minha visão, sim, você tem que tentar para que você tenha essa experiência de vida. Porque eu acho muito triste. Acho não, eu tenho certeza... que é muito triste quando um homem não tem essa experiência, ele não vive essa experiência, mesmo que no final você sofra uma desilusão amorosa, que é importante pra você criar resistência. A vida não é só alegria, a vida não é só felicidade, é importante que você viva isso, é importante, isso é uma fase da sua vida, Você tem, na minha visão, você tem sim que arriscar. Você tem que viver essa coisa gostosa da paquera, de achar que a menina tá afim, e aí você faz aquele jogo da sedução, o jogo da paquera. Isso é muito importante. O que não, eu não recomendo é que você, por exemplo, se case com uma qualquer, que você meta filho, que você seja responsável, que você pegue uma doença, nada disso. Isso não. Mas que você viva essa experiência, que você tenha essa experiência, sim, eu recomendo. Eu desejo profundamente que você viva isso, porque é muito bom, é muito prazeroso e é muito importante para sua constituição como ser humano, como homem. Essa é a minha visão, essa é a minha opinião. Você perguntou a minha opinião. Tricel, o que você tem para dizer sobre o rapaz? Pode falar tudo que você quiser sobre o que o rapaz mandou para você. Bicho, primeiro, ele falou que é incel, né? Cara... Sim. Primeiro ele tem que parar com isso, velho. Incel é uma invenção que o pessoal criou aí, pô. Pro cara que tá querendo pegar a mulher 10/10, pô. O incel é um blue pill, pô. Um blue pill que quer uma namorada bonitona que o Chad tem, pô. E quer emprego. Ele não quer começar de baixo. O incel é um cara que quer logo começar de cima, entendeu? Ele não quer trabalhar na área técnica. Ele não quer trabalhar como subemprego ali. Ele quer começar no topo, pô. Ele quer ser um cara que... um destacado em círculo social. Primeiro, ele tem que esquecer isso aí, pô. Esquece isso aí. Segundo, realmente, o que ele vai ganhar, pô, se relacionando hoje? Eu acho que é mais importante ele focar dar um all-in na carreira dele. Ele se preocupar em fazer logo o caminho do dinheiro. Aí, com o dinheiro, ele pode buscar, que é uma ferramenta poderosa, para poder ele conquistar vários tipos de liberdades e independência. Independência emocional. Cara, é muito bom ter aquele dinheiro caindo na conta, sabendo que você pode ter aquilo que você quer, vai se alimentar, vai ter sua moradia, vai poder investir, aquela coisa toda, velho. Mas tem que viver um pouco a experiência, será que não, outra? Não, pô. Porque você não tem que viver isso? Não, trabalhar, investir, estudar, focar em si é viver, pô, não é ficar morto. E aí o cara tem que focar... Mas quando você tá mais novo, você quer apaixonar, você não quer as coisas, assim, não é assim com jovem. Você quis, Otricel. Você, quando você era mais novo, você quis fazer loucura, você saiu com mãe solteira, com mãe solteira não, você saiu com é louca, é borderline, ué, você fez loucura também. Caraca, Hernani, tu tem que ser homem de verdade, pô, não se fala de passado, pô, o importante é o futuro. Não, eu sei, Tricel. Mas veja bem, Tricel, ele é novo, ele não viveu isso, você não acha importante ele viver isso? Pode ser sincero, ou não, você acha que não precisa? Cara, não, porque eu conheço gente hoje que tem lá no meu Discord, que já tá fazendo faculdades que vão pagar bem, e o cara não tá nem pra isso aí, não. Entendeu? Quando o cara se completa por si só, não existe essas coisas na vida dele, pô. A validação interna hoje é uma coisa que os homens estão voltando a descobrir, pô. E lá na nossa bolha é a principal busca da gente. Você se completar por si só, entendeu? Esse negócio de relacionamento, cara, não... Vou ser sério contigo, velho. Só vai cavar a cova pra futuramente ser acusado falsamente de alguma coisa. Porque hoje não prescreve, né? Os crimes de assédio, de estupro. Hoje, até mesmo tu curtir fotos hoje é considerado stalker e dá cadeia, né? Mas enfim, se ele quer, que ele vá atrás, entendeu? Ele tem que ir atrás mesmo. Se ele quer fazer essa experiência, ele tá cagando pra isso que eu tô falando, vá atrás, siga e faça isso aí. Porque é o seguinte... O mercado não funciona sem os pavões intelectuais. O que são os pavões intelectuais? São os homens, pô. O mercado é girar, ele gira porque os homens estão buscando mulher, pô. Se os homens não buscarem mulher, não tem compra de carro, não tem compra de roupa bonita, não tem pagar a internet, não tem Netflix pra ter assunto de série, não tem nada, pô. Se o homem comum, que não tem wife, se ele parar de consumir as coisas que ele consome pra chamar a atenção de mulher, não vai dar pra nós aqui ganharmos dinheiro em cima deles, porque necessita disso. É o cara buscando a atenção delas, é o cara buscando ser o destacado naquele círculo social que elas fazem parte. E isso é muito caro, velho. Se ele não gastar esse dinheiro, não, tudo que eu faço lá na nossa bolha não funciona. Então, se ele quer passar dinheiro pra nós, que ele faça isso aí. Mas se ele não quiser, ele pode buscar a validação interna dele, que é muito mais completa, segura e mais edificante, né? Porque ele só vai ter que correr risco de pegar doença venérea, se acusar de um monte de coisa, fora aquela chatice toda. E ele não vai poder ter tempo de conversar sobre filosofia, coisas transcendentais. Fora que também, bater papo com mulher é perder tempo. Digamos que é perder dinheiro, né? Digamos que o cara ganha, sei lá, R$18 por hora, que dá uns R$2.900 por mês. Se ele gastar 3 horas por dia no WhatsApp ou no Tinder conversando com elas, vai dar 90 horas por mês. Se tu multiplicar isso por 18 horas, ele vai perder por mês R$ 1.900. Isso em um ano dá 19 mil, dá 1.900 vezes... Dá mais de 20 mil reais de tempo perdido que ele poderia ter investido nele pra poder crescer mais na vida, entendeu? Porque crescer na vida... Mas será que é perdido, Tricel? Será que é perdido? Porque, veja bem, o dinheiro, por exemplo... Então, eu vou te responder o seguinte. Não tem aquele movimento JPBF? Uma vez apareceu um cara lá que já tinha arrumado a vida e ele falou que... Ele que escreveu isso aí. Ele falou assim, das palavras dele. Pô, o pobretão ensinou a gente a ter dinheiro e tudo, mas o pobretão não falou pra gente que o nosso dinheiro não vai comprar as coisas que a gente perdeu. Porque, por exemplo, eu gostaria de ter tido uma namoradinha na adolescência e não tive, porque eu era, palavras dele, eu era beta em céu, eu não conseguia sair com as mulheres. Hoje eu posso até sair, mas não tem a mesma graça que antes, porque eu queria ter vivido o primeiro namoro, as primeiras coisas. Ou seja, será que não tem coisas que transcendem o valor material e que são coisas que, de repente, não são mensuráveis monetariamente? Por exemplo, o primeiro namoro, você, Tricel, eu sei que é difícil arrancar essas coisas suas porque você fica na defensiva. No último programa você ficou na defensiva total. Mas vou falar uma coisa pra você, o primeiro namoro seu, por exemplo, as primeiras coisas, não precisa dar detalhe, eu sei que você é muito reservado, mas por exemplo, não foi uma experiência gostosa pra você, assim, ó, a primeira paquera, o primeiro namoro, a primeira vez que você deu um beijo na boca, a primeira vez que você levou a menina pra sair. É lógico que você teve muitos problemas na sua vida, Tricel. É óbvio que você teve, eu sei que você teve. Pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento, eu sei que você teve. Mas será que não tem coisas na sua vida, quando você faz uma autoanálise, Tricel, na sua história de vida, não teve coisas que você acha que valeram a pena? Por exemplo, você não teve só momentos ruins, você teve momentos bons também. Esses momentos bons, eles não valeram a pena naquele momento pra você? Como é que você enxerga essa questão desse ponto de vista filosófico? Cara, nenhum valeu a pena, pô. Eu perdi tempo. Ó, hoje os momentos que eu lembro que valeu a pena foi quando eu vi a chamada do concurso, pô. Ó, Tricel chamado em primeiro lugar. Caralho, que foda, bicho. Eu fiquei que nem aquele cara do Em Busca da Felicidade, do Will Smith. Sim, foda. Sim. E a segunda coisa que hoje, cara, foda, foi quando eu consegui quitar todas as minhas dívidas no final do ano passado. Mais de 40 mil reais em dívida, porque eu era muito chimpa, né, no começo, quando eu passei no concurso, né. Eu fiz logo, comprei um carro importado, um carro japonês, né, e aí me endividei muito, e eu, sei lá, eu ganhava bem, não tinha dinheiro. Aí eu conheci o blog do Pobreto e passei no decorrer de 3 anos, aportando investimentos de curto prazo, né, pra poder quitar minha dívida. Aí sim, cara, puta que pariu, coisas pra mim, eu tenho orgulho demais. Agora essas coisas de relacionamento, não, pô, porque, cadê? Serviu de nada. Eu aprendi, hoje eu considero que o mais importante pra mim foi as coisas que eu aprendi pra mim, e não as coisas que eu aprendi com os outros, entendeu? Porque é muito ruim, cara, é muito jogo emocional, muita besteira. E no final das contas, ela deu pra outro, deve estar grávida de outro, casou com outro, fudeu. Na verdade, eu escapei, velho. Eu penso assim, imaginou eu com filho hoje, pagando pensão, divorciado, né? Ou então com alguma doença venérea, né? Porque 60% dos adolescentes entre 16 e 25 estão com HPV, né? É foda, velho. Mas ele aí, cara, que ele vive as experiências dele, porque eu quero é o dinheiro dele, pô. Não tem nada a ver, não. É, pô. Ele vai engravidar alguma menina feia aí ele vai ter que pagar pensão, comprar, mobiliar uma casa. E tudo isso é o setor de varejo, pô. Eu tenho muitas empresas do setor de varejo. A conta de luz também, eu tenho empresas de energia, internet, telefone, eu tenho empresas de telecomunicações. Ouro também, da aliança de casamento. Eu comprei agora ações de uma empresa que trabalha com joias. E principalmente empresas relacionadas a commodities, essas coisas, porque, querendo ou não, né, dá mais dinheiro, né, porque a China tá comprando tudo. Mas enfim, cara, que ele faça isso aí, ele tem que passar por essas experiências, porque eu tô querendo dinheiro, né, fazer o quê, né? Só pra gente, tem um assunto que é muito polêmico, mas é porque o pessoal pediu, que queria saber a sua visão. Só que tem muito e-mail aqui, ô Tricel, eu vou te fazer uma pergunta, mas tenta ser, essa que eu vou te fazer agora, tenta ser um pouco mais... sucinto, porque tem muito e-mail. O rapaz comentou aqui sobre que ele apoia o governo Bolsonaro e muita gente perguntou. Hernani, pergunte pro Tricel qual é a opinião dele sobre, primeiro, a crise mundial e sobre o governo Bolsonaro. Então, muita gente pediu, Tricel. Então, eu tô repassando a pergunta para você das pessoas que gostaram de você. Você poderia dizer para essas pessoas primeiro o que, que você está achando do governo Bolsonaro e o que, que você achou dessa grande crise aí que colapsou toda a Bolsa? O que, que você poderia dizer para gente? Vamos lá. Primeiro da crise ou do Bolsonaro que tu quer? Vamos começar com o Bolsonaro, que foi o que o povo mais perguntou, se o Tricel era Bolsonaro, se o Tricel não era nada. Então, já começa por aí, em quem que você votou e o que você está achando do governo Bolsonaro. Se você puder responder também, se você não se sentir livre para falar disso, você fala, você sabe. Não, tá tranquilo. Para começar, pô, eu depois da Real, né, eu virei MGTOW, virei JPBF, depois virei MGTOW, né, então fiz um canal de MGTOW e investimentos, que era Tricel Investimentos. Mas aí o conteúdo evoluiu, pô, que até depois da nossa entrevista, daquela entrevista que a gente fez, teve uma live nossa sobre o desenvolvimento desse conteúdo mais evoluído, que é o Waifuísmo. Aí a gente fez uma live, a gente juntou o Ronan de Stagira, né, que eu quero que tu até chame ele para entrevistar aqui, o Kodama, né, porque o Kodama é o meu senpai do Waifuísmo, esse negócio de Waifu, quem me ensinou tudo, o Waifu quem me mostrou as dólares foi o Kodama e o Hakun, né. E aí a gente fez uma live debatendo sobre os alicerces sobre o Waifuísmo. E aí a gente chegou à conclusão que é um movimento, não é como o MGTOW, que não é um movimento, que é só uma ideia, que é só uma sigla de debate. Nós temos regras, nós temos dogmas, nós temos todo um processo de entendimento espiritual para poder adentrarmos no Waifuísmo. E o que é o Waifuísmo? É um movimento tecno-tradicionalista, entendeu? Nós somos tradicionalistas mesmo, certo. Nós somos conservadores, só que a gente tirou mulher da equação e coloca o waifu no lugar, entendeu? As nossas esposas honradas, redpiladas, submissas, são as nossas wives. Só que quando foi recentemente, a gente num debate lá, a gente viu que, como a gente tem muitas ideias parecidas com a direita, o nosso movimento, a gente evoluiu ele de novo com a versão 2.0, e agora nós somos da direita, movimento da direita Waifu Wave, que é uma fusão da direita Vapor Synthwave, né, que é aquela lá do Code Hack, com o Dex, aquele pessoal todo, e no lugar de mulher, que eles são feministas, né, eles são genoteístas, né, eles não estão nem aí pro que estão fazendo, porque hoje o presidente mais feminista é o Bolsonaro, né, porque tem que ter genoteísmo, o mercado gira por causa do genoteísmo, a gente precisa muito, o genoteísmo, ele cuida de nós, que somos rocker lá da bolha, né, e aí, como nós somos do movimento direita Waifu Wave, nós votamos no Bolsonaro, nós lutamos para que a Damares seja a próxima Dilma do Bolsonaro, nós queremos tudo que a direita conservadora travequeira defende, nós, a gente está defendendo. Só que nós não somos travequeiros e nós não somos defensores de coisas de boomer, tipo transar sem camisinha, transar com mulher, essas coisas. É só no lugar das mulheres a gente tem um waifu no lugar. Nós somos totalmente radicais e tradicionais, a gente tem militância, a gente faz tudo. A gente tem militância no Twitter, militância no YouTube, a gente tem militância nos Discords espalhados, porque a gente sabe de tudo. Tudo tá rolando, a gente tá sabendo. A gente tem militância nos Telegram do pessoal, entendeu? É um movimento organizado, tecno-tradicionalista, e nós votamos em Bolsonaro, sim. Nós somos de direita. E sobre a crise mundial, primeiro, não se fala que a Bolsa tá em crise, pô. Quando a bolsa está em crise, é quando o sistema está falhando, quando você dá as ordens, manda as ordens e elas não são executadas, ou então quando o sistema está instável, né? Isso aí é crise da bolsa. A bolsa não fica em crise. O que ela faz? Ela reflete expectativas futuras baseadas nos cenários atuais. O que é que está acontecendo? Com essa coisa de Corona-chan, o coronavírus é uma waifu lá, é uma Corona-chan. A B3-chan, que é a bolsa de valores, ela está reagindo porque, né, o pessoal tem expectativa de lucro a curto prazo, entendeu? O pessoal do curto prazo está pisando no acelerador de vender ações, e isso baixa os preços. E lá na nossa bolha, nós não somos investidores nem de médio e nem de curto prazo, que é os caras, os traders, os swappers, né, esse pessoal aí, esse pessoal que, na hora que acontece alguma coisa, corre para a renda fixa, né? E o que está acontecendo mundialmente? Aí teve o combo, né? OPEP versus Rússia, né? Está tudo. Eu tenho lives explicando isso aí. Eu tenho um live. Como defender os investimentos do Corona-chan e tem uma live como defender os investimentos da briga da OPEP com a Rússia, lá no meu canal, no MGTOW TV. E o que acontece? O pessoal está vendendo, correndo para renda fixa lá nos Estados Unidos, inclusive o Bitcoin e o ouro. O ouro e o Bitcoin se fuderam, né? Nesse cenário novo de presença de coronavírus, que é exagerado, né? Porque ele não mata. Ele mata muito menos que a dengue, né? A gente tem um vírus pior, que é. Pô, a gente tem o. A, A dengue já infectou 1,5 milhão de pessoas e já matou 700 pessoas, pô. E ninguém fala nada. A dengue é senpai. A dengue senpai é mais forte que a corona-chan. Porque ela só mata boom, a taxa de mortalidade é pouca e a infecção também. Também é pouca. É uma reação exagerada da mídia. E aí o investidor frouxo vende, né? Aí os preços caem. Agora sim, e sobre a questão da OPEP, o preço vai voltar a subir, porque a Aramco, da Arábia Saudita, não quer vender barril a $30. Ela vai querer barril a 80, porque o PIB lá da OPEP lá dos países é tudo baseado em Brent, né, que é o nome do barril de petróleo. Então, por mim, tô tudo tranquilo. Na verdade, é assim, você que está com investimento da Bolsa de Valores, venda tudo, que eu estou comprando, viu? Venda. Não vai inventar de vender. Então, quer dizer, você está aproveitando que o valor abaixou para você comprar mais, na verdade. É, cara, porque tem gente, o pessoal do curto prazo não vai tancar isso aí, não. O pessoal você que está na bolsa, saia, não fique lá, não. Vá vender picolé, vá, sei lá, ser Uber Eats, essas coisas. Mas venda que eu estou comprando, viu? E Bitcoin também, venda que eu estou comprando. Não vai inventar de ser investidor, não, cara. Isso é coisa de doido. É coisa de cara que não aproveita a vida, viu? Venda tudo que eu tô comprando tudo. Assim, eu tô comprando com mão leve, né? Lógico, né? Eu compro um pouquinho ali, aí eu vejo se cai mais ou sobe mais, né? É o que eu falo pro pessoal lá das lives. Galera, compra com mão leve. Imagina que tá na mesa de pouco e tua carta vê um 2 e um 4 na tua mão. Tu não sabe, né? Aí paga só o cheque, dá só o cheque na mesa. Mas é isso aí, cara. Nós somos bolsonaristas, waifuístas, né? E você tá gostando do governo dele? Tô, pô, porque ele tá avançando com a agenda feminista. Quanto mais a agenda feminista, não. A agenda ginoteísta, porque as conservadoras, as mulheres da direita e as mulheres da esquerda se juntaram na bancada feminina e estão avançando a todo vapor. O Sérgio Moro agora aprovou uma medida que agora não precisa mais de juiz pra tomar a casa do cara com falsa acusação de estupro, ou então por falsa acusação de estupro por procuração, que é quando o vizinho acha que tá acontecendo alguma coisa. E agora a gente tem decisões mandando botar o cara na cadeia. Maria da Penha virtual, né? Que agora não pode mais ficar curtindo as imagens dela, stalkeando, né? Tá maravilhoso, pô. Quanto mais a agenda feminista da direita avança, é melhor pra nós, pô. Porque o mercado mais cresce. Se ele quebrar por causa de besteira do governo, a gente corre pra renda fixa, ganha dinheiro com a renda fixa, que é mais tranquilo, e também fica comprando ações mais baratas. Porque a longo prazo sempre vai valorizar, cara. Não tem essa não. Mas venda tudo, galera. Não fica investindo na Bolsa de Valores, não. Tá louco o negócio. Você que não vai investir por 5 anos, quer ganhar dinheiro, venda. Tô comprando tudo, viu? Tô comprando tudo. É isso aí. Entendi. Bom, próximo e-mail. Caso da mãe narcisista. Aqui nesse programa a gente fala muito sobre mãe narcisista. Uhum. Sobre problemas familiares, mãe narcisista, mãe que humilha o filho, mãe que faz comparação com o filho, com os outros e tudo. Você já chegou a conhecer mães de amigos, de colegas que realmente eram pessoas ruins? Eram mães ruins, mães que humilhavam o filho? Você chegou a conhecer isso, Tricião? Ah, as mães que são ruins com os caras é porque os caras são bosta, pô. Trata ela mal, são burro, não estuda, assim, fica se tatuando, ouvindo coisa lixo, usando droga, essas coisas. Filho escroto merece tratamento escroto, pô. Não, mas você sabe que tem mãe que tem realmente esse problema. Isso é um problema diagnosticado. Mãe narcisista, isso existe. Eu sei. Deixa. Bom, enfim. Fala, Hernani. Sou o Tirano. Tenho também um podcast no YouTube. Já acompanho seu canal há algum tempo. Tenho um caso pessoal de mãe narcisista que acho que você irá gostar de fazer um programa a respeito. Vou fazer um resumo para você ver se é interessante. Minha mãe atualmente diagnosticada com transtorno de esquizofrenia paranoide. Mas isso só foi descoberto há alguns anos e ela sempre foi problemática. Seguem algumas coisas que ela já fez e que eu tive que passar durante toda a minha vida, desde a infância. Mente mais que o demônio, sempre me humilhava e rebaixava perante os meus amigos, irmãos e filhos, amigos dela. Me manipulava com mentiras para fazer brigar com meu pai e irmão. Isso aqui é característico demais de mãe narcisista. Põe um filho para brigar com o pai, com o irmão. Sempre distorce tudo que as pessoas falam e se faz de vítima, sim. A mãe narcisista, quem olha da rua, pensa que ela é uma santinha. Recentemente foi pega roubando lojas no centro da cidade. É uma acumuladora de objetos inúteis. Todo mundo de fora acha que ela é uma coitada. Se aposentou pelo INSS para não trabalhar, mas sempre mentia e se fingia de doente nos exames que fazia. Mentia para o psicólogo só para conseguir o benefício. Cara, para conseguir enganar o INSS, sua mãe é boa, cara. Porque aqueles caras lá não dão benefício para ninguém, cara. Sua mãe é boa mesmo. Já confessou que certa vez quase mandou matar meu pai. Meu pai também não é nenhum santo. Tem preferência pelo meu irmão em tudo. Sempre presentei a ele e o protege. Isso aqui chama dourado. A mãe narcisista escolhe um filho pra ser agraciado e o outro é pra ser tratado igual bosta. Mesmo sabendo que ele já usou drogas e fez muita coisa errada enquanto me tratava como lixo. Sim, isso aqui a gente pega bastante casos aqui. Todo salão de beleza que ela vai, ela arruma encrenca. Já foi expulso até de salão chique por isso. Já me deu surra quando criança de deixar marcas e me fez ir de roupa de frio comprida na escola pra ninguém ver as marcas. Já disse diversas vezes que deveria ter me abortado. Com certeza engravidou de mim só pra segurar meu pai porque viu que ele tinha algumas posses e um bom emprego na época. Mente por aí dizendo que sou engenheiro pra inflar o ego dela usando meu nome, sendo que eu não sou. Queria se meter de qualquer jeito na minha vida particular do meu namoro, isso é muito característica. Eu tive uma tia, Drizel, que a... Ela ligava pras amigas da filha. Ela é narcisista também, diagnosticada. E ela ligava pras amigas da filha. Uhum. Pra dizer pras amigas falarem que o namorado da filha não prestava. Porque ela a mãe compete com a filha. É igual, tinha uma novela antiga. Uma novela que tinha... Quando eu assisti, quando era criança, passava na Globo. A mãe competindo com a filha. Isso é característica de mãe narcisista. Faz, leva e traz em conversa com todo mundo. Se finge de louca, que tem amnésia quando é confrontado com a verdade. Quando conheceu meu pai, ela fez com que ele largasse uma mulher grávida pra ficar com ela. No dia que esse filho do meu pai veio conhecê-lo, depois de velho, ela me comparou com ele e disse que o rapaz era bem mais feito que eu. Já peguei conversas estranhas com homens do passado dela por telefone e Facebook. Ela tem muito preconceito com negros, mas o primeiro macho dela foi um negão, que fez nela uma filha negra. Essa filha negra ela só conheceu há poucos anos. Ela foi tirada da maternidade pelos meus avós, que não tinha condições e foi dada para adoção. Nossa, que maldade. Ela na infância já tomou um choque de alta voltagem. Diz que depois disso ela nunca mais foi a mesma. Eu conheço muita gente com isso aqui. Ô, Tricel, o povo de antigamente dizia muito isso, Tricel. Inclusive eu tenho um tio, que é a vergonha da família, que é estelionatário. E o povo fala, e o povo de antigamente falava muito isso, Tricel. Você deve ter ouvido histórias assim. O povo de antigamente dizia que esses povos que a gente vê tudo perturbado hoje em dia, dando golpes, essas coisas, eles diziam que era pancada na cabeça ou choque. Você chegou a ouvir isso já, Tricel? Já, eu tenho um tio que é estelionatário, eles disseram que o meu tio virou estelionatário porque ele caiu da escada quando era criança e bateu a cabeça. Será que essa porra é verdade, Tricel? O que você acha disso aí? Ah, cara, eu só respondo, ok, boomer. Ok, boomer. É o pessoal que acha que videogame queima a televisão, que é... É o pessoal que tem só WhatsApp e Facebook instalado no celular, que é, como é a tríade, né? YouTube, WhatsApp e Facebook. Acabou, é esse pessoal aí. tu só sorri e acena, pô. Não fica batendo de frente não, senão tu vai chamar a atenção deles. E o esquema é passar invisível pela sociedade, né? Lembra? Bom, hoje em dia não falo com ela e não olho nem na cara, apesar de sermos vizinhos de porta. Bom, Hernani, é isso, muito mais. Abraço, aguardo sua resposta. Minha resposta é: tenho interesse, sim. Entre em contato comigo aí, manda pra mim o seu contato pra gente conversar, eu quero gravar com você. Ô, Tricel, já fiz todos os meus comentários aqui. Ah, mãe narcisista, já falei 500 vezes, falo mais uma. Uhum. Você precisa cortar da sua vida. Não tem cura. A título de curiosidade, a minha mãe ela é narcisista e eu tentei buscar ajuda pra ela, elas não aceitam, então você vai perder seu tempo. Mãe narcisista é só se afastando mesmo, essa é a sua cruz. Todo mundo tem uma cruz aí pra carregar na vida. Você que nasceu com mãe narcisista, essa é a sua cruz. Agora você saia de perto, não fique perto, porque é uma pessoa que quer o seu mal. Você gostaria de comentar alguma coisa sobre mãe narcisista, sobre família desestruturada? Você gostaria de falar alguma coisa, Trisão? Ah, cara. Ou dar um conselho pro rapaz? É porque ele não deu muitas informações como é que tá as cartas que ele tem na mão, né? Porque assim, a gente tem que ver o que a gente tem na mão e casar o que a gente tem com as oportunidades que vão aparecendo. Ele já tem emprego? Ele tem condições de pagar uma moradia pra ele? Se não, ele tá estudando? Será que ele consegue passar? Ele ainda tá fazendo algum curso técnico, alguma coisa assim do tipo? E ele tem a força mental para aguentar essa pressão? Se não, será que ele não é melhor ele ter um subemprego e morar numa kitnet para ele ter paz, entendeu? Para poder estudar para alguma outra coisa melhor, para poder fazer algum curso, alguma coisa assim? Ele não deu mais informações, ele só deu a parte emocional. Eu vejo muito que o pessoal, eles têm tipo um rancor, né? Alguma coisa assim, né? Cara, bola pra frente, bicho. Se ela te prejudica, sai de perto. Eu fiz isso com meu pai, pô. Meu pai era alcoólatra e tal, e era mó boomerzão, escroto e tal, pegar no meu pé. Eu só fiz me afastar, pô. No dia que ele morreu, eu fui lá no enterro e pronto. Não tem essa. Mas você não acha que essas coisas afetam? Não, só afeta se o cara tiver que buscar validação externa. O cara incompleto, ele fica assim, abalado. Mas se o cara preencher a vida dele com várias coisas pra ele, ele caga e anda, como eu caguei e andei. Meu pai era tipo um doidão também, que bebia, saia doido na rua também. E é assim mesmo, cara. Tu não vai ter só uma mãe que vai cagar a tua vida, não, pô. Vai ter gente no trabalho, vai ter outros tipos de parente, vai ter alguma moça que vai se relacionar. Vocês que gostam de se relacionar com mulher, vai ter alguma moça que vai atrapalhar. Então, se tu não tá tancando nem tua mãe, tu não vai tancar ninguém, não, bicho. É o conselho que eu dou pra ele. Ele tem que respirar fundo. E lembrar, ainda bem que eu não tenho filho, ainda bem que eu não tô... Eu não sei se ele tem filho ou tá casado, né? Mas eu penso assim, se o cara tá solteiro, ele tem tudo, ele não tem uma bola de ferro amarrando ele pra ele andar correndo por aí. Ele pode sair correndo, é um campo aberto, é um mar azul, pô, pro solteiro hoje, pô. Não tem mais aquela pressão, ia lá, 30 anos, solteiro, é viado. Não tem mais isso, pô. Não tem mais isso. Hoje, viado é o cara que casa, o cara que namora, né? Porque tá beijando um esperma que cresceu, né? E aí pô, a gente tem essa zoeira lá. E aí, a gente. Essa coisa de ser hétero, pô, transar, essa coisa. É tudo cor de viado lá que a gente diz. E aí não vai ter só uma mãe. Cara, não vai ser só a mãe dele que vai ferrar ele, não. Eu já encontrei pessoas que tentaram me ferrar, pô. É só se afastar, pô. Principalmente profissionalmente, que é a pior parte, porque um relacionamento materno dá pra se afastar, pô. Daqui a uns anos, quando ela tiver velha, ela vai se arrepender, pedir perdão, tu vai lá dar um beijinho nela e dar tchau. Agora um pessoal no trabalho. Não, porque tu vai ter que aguentar. Pior é no trabalho, entendeu? Aí eu digo, leva fone de ouvido, leva. Cara, tem que ter estoicismo, velho. Vai ler lá o Manual para a Vida, pô, do Epiteto, pô, um livro tão bom, o cara era mendigo, tranquilo com a vida dele, aquela coisa toda. Eu sempre falo, galera, não se importa. Tu não tem como controlar ela, pô. O único controle que tu tem é a distância que tu tem dela. Entendeu? Então se afaste. Agora eu não sei se ele tem as cartas boas na mão pra poder usar pra se afastar, entendeu? Se vai demorar mais tempo, é um investimento de longo prazo, pô, sair de casa, entendeu? Eu saí de casa, mas eu tô com um projeto esse ano de fazer minha mãe morar comigo, né? Eu quero ela morando comigo agora pra dividir contas, pra ser mais estoques. Aí eu faço um quarto... Porque sua relação com ela é boa também, né? É, cara. Não, eu sou um bom filho, pô. Eu sou o filho obediente dela, pô. Tudo que ela pede, eu faço. Quando eu ficava do videogame até tarde, ela falava, vai estudar. Eu parava e ia estudar. Quando ela mandava arrumar a casa, eu parava e ia arrumar a casa, entendeu? Eu sou um rapaz que sempre foi obediente à minha mãe, entendeu? E aí, ela hoje eu digo que ela é roncla, né? Que ela tomou a ronquipil, porque antes ela queria que eu casasse, tivesse filho, mas depois de um tempo ela viu que é balela, e ela prefere eu sendo um solteiro investidor na minha aqui. Ela viu tanto que eu cresci aqui. Aí eu vou fazer ela morar com... O meu projeto é fazer ela morar comigo, né? Porque aí fica melhor pra dividir contas, né? Pra ela e pra mim, né? Entendi. Não, minha relação é tranquila. Rapaz, eu já disse, eu sou um rapaz amável, eu não sou um cara revoltado, não. Quando eu chego nos lugares, todo mundo... Eita, vem cá, senta do meu lado aqui, Tristan. Me conta as novidades, o pessoal quer saber tudo. Porque como investidor, o cara tem que estar antenado em todos os cenários. Políticos, filosóficos, de saúde, geopolítica, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Então o pessoal, em vez de assistir um jornal, prefere conversar comigo, entendeu? Com toda a modéstia, lógico, né? Bom, próximo. Ingratidão. Aqui nesse programa a gente fala muito de ingratidão. Fala, Hernani Costeira. Hernani, não querendo ser preconceituoso, mas a maioria das pessoas de baixa renda no Brasil não dão o devido valor nas coisas boas. Vou contar um caso que vivi recentemente. Moro sozinho em um apartamento médio e fico o dia inteiro fora de casa trabalhando. Como não tenho tempo para limpar a casa, de 15 em 15 dias vem uma faxineira aqui dar uma geral no meu apartamento. Pago para ela uma diária de R$140 por 8 horas de serviço. Este é o preço cobrado pela maioria na minha região. Ao longo do tempo comecei a notar que minha casa estava ficando muito suja. Eu resolvi colocar uma câmera na sala para ver o que estava acontecendo. O que vi me deixou muito chateado. Eu deixo a chave embaixo do tapete para ela poder entrar, pois saio cedo para trabalhar. Notei pelas filmagens que a faxineira chegava 2 horas atrasada e ia embora 1 hora mais cedo do horário estipulado. E além disso, ficava conversando no celular o expediente inteiro. Ao ver isso, mandei ela embora indignado, pois eu lhe oferecia um trabalho fácil, pouco desgastante, onde ela ficava livre na minha casa, sem ninguém incomodando, e pagava R$140 de diária. E ainda deixava ela fazer a comida dela com os meus mantimentos. Depois que eu mandei ela embora, ela ainda teve a cara de pau de falar que eu era uma péssima pessoa para um vizinho, para quem ela faz faxina também, sendo que eu nem via ela direito, para poder tratá-la mal, tendo em vista que eu saía antes dela chegar e chegava muitas vezes depois dela já ter ido embora. Ingratidão é uma merda. Cara, vou logo pra você, ficou barato pra caralho, porque se ela fosse uma pessoa filha da puta, ela podia ter metido você na justiça e alegado que era empregada sua, que você não registrou ela, cara. Ainda saiu barato pra você ainda, cara. Não. Ainda agradece a Deus essa bosta ter saído. Isso não se configura vínculo empregatício, não, porque tem que ter 48, tem que ser 2 dias de serviço pra ele, entendeu? E aí, como era só um dia... Mas ela põe foto? Não, mas não é assim. Se ela trabalhasse, por exemplo... 2 dias na semana pra ele, aí sim, configurava vínculo empregatício, né? Aí ela podia tacar... Recentemente, uma pessoa conhecida minha levou um processo de R$100 mil. R$100 mil da empregada doméstica, né? Aí ele pagou, tá pagando, né? Pô, cara, o cara tem que limpar a casa dele, pô. Tem negócio de contratar diarista, não, pô. Vai lá limpar, pô, é tão fácil. O cara, quando ele mora só, ele não tem que comprar com coisas com mais de, sei lá, 4 cômodos, não, pô. Banheiro, cozinha, uma sala, ou então é uma sala quarto ao mesmo tempo, né? Isso é tão rápido de limpar, cara. E aí tem também, você pode lavar sua roupa, aquela coisa toda. Tem que fazer essas coisas sozinho, pô. Eu faço aqui, pô. É tranquilo demais. Faz o seguinte, pô. Bota um som alto aí e bota o domingo pra tu limpar. E outra, pô. Como tu mora sozinho, a gente suja pouco. Toda vez que tu comer, tu já lava logo a louça. Toda vez que tu tomar banho, tu já limpa logo o banheiro. Toda vez que tu acordar, tu já arruma logo teu quarto e limpa logo ele antes de sair. E a sala e a cozinha, a cozinha tu já limpa logo tudo depois que tu faz a comida. A sala, tu pode limpar uma vez na semana, entendeu? E lave bote suas roupas pra lavar, pô, toda semana, pô, pra não acumular, entendeu? Se for possível, lave assim que você usou, se for possível, entendeu? E tu não deixa nada acumular. Mas lava como no chuveiro que você fala? Dá pra fazer tudo no chuveiro, pô. Dá pra lavar no chuveiro. Mas às vezes, pô, é melhor na máquina mesmo. Então, às vezes é melhor um serviço mais especializado, porque se o cara usa terno, entendeu? Roupas de botão, né? Camisas de botão. Aí tem que ser mesmo, né? Aí tem que dispendiar. Porque, assim, cara, morar sozinho é caro mesmo. Não tem jeito, não. Morar sozinho é caro. Eu tenho um vídeo já recomendando o cara não morar sozinho. É morar com os pais até ele conseguir se firmar na carreira dele, se for possível, morar com eles até pra não dividir contas, entendeu? Pra dividir contas com eles, né? Mas lógico, tem que ter uma relação boa com eles. Por isso tem que sempre tratar seus pais bem, né? E não deixa, o segredo é não deixar acumular e não ter coisas inúteis em casa. Ter coisas operacionais, ou seja, nada de decoração. Decoração só serve para sujar e tu tem que limpar. Quadros, jarros, abajus, tudo isso é só para limpar. Não tem essas coisas, não tem a decoração. Tenha lá o operacional, aquelas coisas que você está usando, nada mais. Esse negócio de decoração é coisa de cara que quer chamar a atenção de 3DST para tornar o lugar em abatedouro. Agora, se o lugar lá também é abatedouro, ele tem que decorar, gastar dinheiro com isso e pagar a diarista mesmo, não tem jeito não, porque esse, ele não vai ter tempo para essas coisas não, porque ele tem, se ele está buscando validação, ele está perdendo tempo conversando com elas, buscando elas na internet, então ele não limpa, praticamente não, limpa, não vai ter tempo para limpar a casa. Vai ter a academia, né, a academia dele, que é mais ou menos 15 horas, o cara gasta mais de 10 horas semanais, né, e aí se o cara usar esse tempo para o engajamento, ele não vai ter tempo de limpar a casa dele não. E eu acho isso bom, né, porque caras que engajam, né, são os melhores para parasitar, como eu já disse, né, e é isso aí. É, sobre o que ele falou de da ingratidão, você já sofreu muita ingratidão na vida, Trição? Sim, mas é só tu perdoar e se livra logo. Quando tu perdoa, tu se livra, pô. Se tu não perdoar, tu vai ficar ligado de uma forma, tipo, espiritual com a pessoa e vai ficar remoendo, relembrando. Perdoa, manda um beijo e tchau. O perdão é uma forma de se libertar, pô. Perdoa logo e esquece a história, né? O problema é pra ela, porque outras pessoas vão descobrir, né? O bom é que ele tem que pensar o seguinte. Ele não tem que pensar o como ele se fudeu. Ele tem que pensar o como ele descobriu logo, não é? O importante é descobrir logo, cara. Não é o que você... que triste, era assim. Não. O importante sempre é descobrir logo pra se livrar logo. E ele tem que perdoar ela. Só isso. Perdão liberta todo mundo. Tanto a pessoa lá como ele. Da questão, né? Mas você poderia contar só uma história de ingratidão sua? Só uma? Cara, quando a gente perdoa com o tempo, a gente esquece, velho. Porque fica insignificante, tu caga pra ela. Aí eu acho que ela nem fica na memória, né? Tu sabe, né? Triste, é difícil arrancar as coisas suas, hein, cara? Não! Eu vou te falar, cara. Porque... É difícil pra caralho. É porque é o seguinte, cara. É aquela coisa, pô. Eu não me importo, velho. Porque eu penso assim, o importante é descobrir logo. Se descobrir logo, eu nem lembro. Deixa eu tentar me forçar aqui pra lembrar de alguma coisa. Sei lá, os eventos da Machosfera aí, quando me expulsaram de lá, mas não ligo não, porque foi melhor pra me sair, porque eu não sou alvo da grande mídia, né? É, o bom de ter saído da Machosfera é que a Machosfera é aquele osso arremessado pra um lado, a grande mídia vai correndo atrás daquele osso e eu corro pro outro lado me escondendo da grande mídia, né? Como tá acontecendo aí recentemente, né? Infelizmente, né? É, estourou aí o negócio da Veja, né? É, cara, mas os caras caçaram, pô, os caras foram lá dar entrevista, botaram um alvo no peito, né? No peito, entendi. De frente. Né? Bom, próximo e-mail aqui é do nosso... tem um cara que não mandava e-mail pra gente faz tempo. Só voltando. Tá todo mundo perdoado, viu? Eu joguei perdão pra todo mundo que me da marcha certa. Tá todo mundo perdoado. Não tem um rancor com ninguém. Eu amo todo mundo. Como eu sempre falo, eu amo todo mundo. Cada um tem que cuidar do seu conteúdo. Eu cuido do meu, eles cuidam da vida deles. Eu cuido da minha vida, eles cuidam da vida deles, entendeu? Então, eu já lancei perdão, pô. Então, é tão tal que eles nem lembram mais... Assim, deve ter alguns caras lembrando de mim, mas nem lembram mais de mim direito, só tirando o menino lá, o roxinho, né? Porque ele sempre tá me citando em todo canto, né? Mas vamos lá. Mas você não fica bravo, não. Você tá perdoado, já perdoa tudo. Claro, eu tenho dinheiro, pô. Quem tem dinheiro não fica zangado, não, pô. Entendi. O próximo e-mail aqui é do nosso amigo aí, que fazia tempo que não mandava e-mail pra cá, o Chimpa Trapeiro. Um abraço pro Chimpa Trapeiro. Vixe. Fala, Hernani, beleza? Eu tinha te mandado um puta textão no seu inbox. Você me responde no começo, depois me ignorou. Eu sei que você está certo, incomodar outra pessoa é assim, bem chato mesmo. Da minha parte, eu sei que você é uma pessoa culpada. Não! Vocês ouvintes têm um problema de entender. Eu vou explicar pela milésima vez aqui. Eu tenho que ficar repetindo as coisas 500 vezes, textão. Fica à vontade. Atenção, ouvintes. Eu não tenho culpa, o Zuckerberg lá do Facebook, ele me bloqueia, eu não tenho o que fazer. É que vocês têm dificuldade de entender o seguinte, eu sou bloqueado, eu posso acessar o Facebook, mas eu não posso responder, eu só posso ver. Eu não posso clicar em nada e eu não posso responder, então eu não posso responder vocês porque eu tô zucado. Vai sair, parece que vai sair daqui 2 dias. É, como eu tinha te falado, estou morando sozinho. Então, ó, só repetindo, quando isso acontecer... Vocês sabem que eu tô zucado, não é culpa minha, não é porque eu virei arrogante, nada. Mas respondendo, já que você comentou, já que você deu a liberdade, dizendo, sim, eu tenho meus momentos particulares em que você... Não é o programa, tem ouvinte que pensa que eu sou Sociedade Primitiva 24 horas. Não, eu tenho minha parte, eu tenho meu lado na faculdade, eu tenho meu lado profissional, eu tenho outras coisas. Uhum. Não é só a Sociedade Primitiva 24 horas, já respondendo. Mas não é isso o seu caso, não. Como eu tinha te falado, estou morando sozinho na casa que é do meu pai. É uma casa bem simples, nada de casa de boy, igual a sua. Só que... vai se fuder. Só que a casa... Só que a casa tem 2 quartos. E minha mãe, vendo que eu estava à beira da loucura completa morando sozinho, saiu oferecendo o quarto da minha casa para os outros. Cara, não sei como ela conseguiu me manipular a aceitar a filha da amiga dela morar comigo. A menina é uma belezinha, já está morando aqui faz 2 semanas. Tem 22 anos, trabalha e faz faculdade. E eu, como incel, já vi uma oportunidade de partir para o abate. Só que na primeira investida, ela me fala que é assexual. Não sente atração nem por homens e nem por mulheres. Caiu no bait. A nova Não sei. A nova sigla do movimento gay é LGBTQIA+. E essa letra A vem do assexual. Acredita-se que 8% das mulheres sejam assim. E 2,5% dos homens não sintam necessidade de fazer sexo. Não é algo que ela inventou. Existe mesmo e já está estudado pela ciência há anos. Mas cuidado com esse negócio de já estar estudado pela ciência. Tem muita... Tem muito migué nesse negócio de estar comprovada, a ciência comprovada. O problema da ciência. A ciência é um colegiado, pô. Quando o colegiado decide que não existe gravidade, ponto final, entendeu? Eles não decidiram que Plutão não é planeta, um bando de cosmólogos que não entende porra nenhuma de planeta. Aí os caras, os especialistas em planetologia, né? Tudo. Quando eles se juntam, pô, nem feto é vida, nem judeu é gente, entendeu? Os colegiados científicos existem pra... É mulher, pô, o mesmo pensamento da mulher. É tudo decidido em grupos, é tipo a moda, tudo é em grupo. Então, tu tem que buscar outros tipos de autoridades do assunto e cuidado pra não usar o argumento autoridade ad infinito. Ah, o cara escreveu isso, não sei o que, você tá refutado. Não, foda-se, é papo de... É só na carteirada, né? Na hora que você vai lá refutar, na hora que você vai debater, nem refutar, mas na hora que você vai debater com ele, ele dá a carteirada e venceu, acabou. Acabou o tema. Então tem que tomar muito cuidado com os artigos científicos, as pesquisas, aquela coisa toda, viu? Vamos lá. Eu até perguntei se ela se masturba e ela falou que não. Agora eu não sei o que fazer. Um dos motivos de eu ter aceitado ela morar aqui seria o sexo que eu poderia receber ocasionalmente. Ah, você tá de sacanagem, cara. Você achou isso mesmo, cara? Pô, aí você tá de sacanagem. Nada de comprometimento, só 2 jovens trocando fluidos, mas nem isso. Agora eu não posso mandar a menina embora. Ela me paga uma graninha pra morar aqui, então é bom, ué. Não traz ninguém para casa e arruma a minha bagunça. Então isso é bom. Se me desse a buceta, seria perfeito, mas como ela é assexual, o foda é que eu não vou mais ter aquele meu espaço para trazer mulheres aqui para o abate, igual eu trazia. Um lado positivo que eu consegui tirar disso. Que porra é essa, cara? Vou ter que censurar. Não, vou ter que censurar isso aqui. Peraí, deixa eu ver se tem mais coisa criminosa aqui, peraí. Ô, não manda essas coisas pra cá, não, pô. Deixa eu ver aqui. Vai, vou ter. Não. Cara. Essa parte aqui eu vou ter que censurar. Hernani, me ajuda aí nessa situação. Valeu, falou, manda um abraço. Ó, caralho! Caralho, olha aqui. Falou, valeu e manda um abraço para o Tricel. O cara explodiu minha mente com as possibilidades que os homens podem ter. Rumo a IF. Caralho, aí, Tricel. Caralho, o cara mandou pro céu ao vivo. Caralho, mano. Ai, Tricel, vamos lá. Você quer? Eu posso fazer um comentário antes? Você faz o seu, pode ser? Fica à vontade, cara. Primeira coisa. É bom que ela divide com você, tá te ajudando a pagar as suas contas, isso é bom. Sobre o negócio de você comer ela, era a pior ideia que você teve, porque vamos supor que desse certo, faz de conta, deu certo, você comeu ela. Se não, depois, no outro dia, você tem que olhar pra cara dela. Se desse briga, ia ficar aquele climão de bunda suja horrível na casa. Se depois ela arrumasse outro macho, ia dar maior B.O. Você tá no paraíso, fica quietinho aí na sua, para com essas doenças suas, pega a grana, fica quietinho aí, minha opinião, o Tristel vai dar dele, na minha opinião, fica quieto, agora para com essas fantasias suas aí, negócio de você vai comer a menina, isso ia dar o maior B.O. pra você, dar o maior problema, você tá louco, cara, você tá vendo muito filme pornográfico achando que a vida é essa farra aí, não é isso não, tá louco, essa é a minha opinião, o que você tem pra dizer aí, Tristel? Fala tudo que você quiser falar pro rapaz aí, e o rapaz gosta de você, é seu fã aí. Lá no nosso servidor, a gente tem um cara que ele é a fusão do Guilherme The Viking com o Tio Miguel, né? Que é o Trio Viking. E ele sempre solta uma frase que... Eu ainda vou entrevistar ele qualquer dia, pra ele ser... Porque é o seguinte, A gente disse que o Viking tem as perguntas e o tio MGTOW tem todas as respostas, né? A gente adora esses dois, cara. A gente quer até... Espero que tenha uma live entre eles dois, né, cara? A gente tá torcendo muito. E ele sempre fala, cara. E com toda a licença, eu vou citar ele aqui. O homem sem waifu não tem limites, cara. Ele não tem limites na busca pelo sexo, cara. Ele é tipo um detector de metal. Só que é o pinto que detecta. E não é metal, é a vagina, entendeu? Então eles são em constante... É tipo o cara na guerra, em constante alerta, buscando oportunidades. Ele não tem espaço na mente dele pra ele pensar nele, entendeu? É o tempo todo. As únicas coisas que ele pensa nele melhorar pra ele é pra buscar, né, o buraco úmido latejante, né, com doenças venéreas e coronavírus. E ainda vai meter camisinha, que vai foder o pinto dele, aquela coisa toda. E não tem limite, cara. Isso é um exemplo, velho. Isso aí é exemplo do cara que não tem limite, pô. Um cara desse não vai alcançar IF nunca, porque quando o cara tem essa mentalidade, não existe independência financeira, porque não tem independência sobre a vida dele. Eu costumo até dizer, a gente chegou à conclusão que o macho alfa, já que o pessoal sempre fala do alfa, o macho alfa não é o cara destacado, não é o cara que tem poder sobre um círculo social, não é o cara que tem um harém, não é o cara que é o alfa de uma certa coisa. O macho alfa é o cara que tem decisões sobre... Ele tem total decisão, ele tem total controle sobre as decisões da vida dele. E esse cara não tem decisão sobre... Não tem controle sobre a vida dele. Então esse cara aí nunca vai alcançar IF. E eu sinto muito, velho. Eu sinto muito. Eu não sou um cara que busca salvar a galera das merdas, entendeu? Eu penso assim, eu empurro logo pro abismo. Certo. Porque, como a Steve lá já falou, pô, o homem quer se fuder, pô. O homem tem orgulho de dizer que se deu mal em alguma coisa. O homem ama, o homem só é feliz sofrendo, o homem só é feliz infeliz. Por isso que ele vai atrás de mulher. Por isso que tem muito cara que não aceita as dolls nem as wives. Porque isso aí vai trazer felicidade pra ele, vai trazer controle total. Vai trazer o saciamento da dominância. Porque a dominância sempre tá brigando com a hipergamia, né? E a hipergamia sempre tá brigando contra a dominância. Então, o homem não é feliz. O homem sem waifu não é feliz se ele não estiver sofrendo. Então ele precisa dessas coisas. Esse cara precisa disso aí, pô. Aí a gente não pode fazer nada por ele, pô. É simples. Eu particularmente, eu sinto muito. E eu espero, sei lá, que ele tenha alguma epifania futuramente. Ou então espero que nada de ruim aconteça com ele pra ele se tocar, né? Eu espero que ele se ilumine aí e perceba que, na verdade, a única pessoa que ele tem que tentar... buscar alguma intimidade é com ele mesmo, cara. Ele tem que buscar intimidade com a área profissional, a área espiritual dele, a área intelectual, econômica, tudo, pô. Esse negócio de... Imagina o tanto de noite sem dormir que ele já tá, pô. Imagina o tanto de noite que ele tá indo atrasado pro trabalho, que ele tá toda hora planejando alguma coisa pra poder se aproximar dela. Imagina, cara. Ele fica sem dormir, imaginando como é que é a respiração dela no outro quarto. Imaginando como é o calor do corpo dela. O cara não tem paz, Hernani. O homem sem waifu, ele não tem paz, não, pô. Ele é constantemente preocupado. Ele é constantemente preocupado em preencher o espaço dos braços dele, pô. Entendeu? Ele não tem paz. É 24 horas em alerta. É como tá na guerra. Na guerra, tu tem medo de levar um tiro a qualquer momento. Na guerra, ele quer dar um tiro. Ah, hoje, o homem sem waifu, ele quer acertar um tiro. Não interessa, velho. Esses caras não... Sinceramente, eu não posso fazer nada. Esses caras aí eu faço é dar bloco neles, eu faço é banido do pessoal lá, se eles chegam lá falando alguma coisa do tipo. Ah, Tissel, como é? Eu até uma vez, um cara fez um donate, né? Falando, perguntou, ele fez um donate e apareceu uma palavra, aqueles donates que dá um texto ao vivo, né? Falando de Inseu, Sugar Daddy. Cara, tu tá em 2017 ainda. Estamos em 2020, pô. Estamos em 2020, esses assuntos aí já morreram. No meio da live sobre, acho que era sobre small caps, né, da Bolsa de Valores, né, que a gente tava ensinando o pessoal a como investir em small caps, né. E é isso, cara, eu, sinceramente, não tô nem aí pra esses caras aí. Eu quero que esse cara continue a vida dele, eu espero que ele consiga, né, se livrar dessas... Pior que o cara sem o iPhone não tem jeito, pô. Se a wife não preencher esse espaço de carência dele, ele vai ficar atrás disso daí, pô, de feminista, de conservadora, de véia, de cracuda, disso aí tudo, pô. Por quê? O homem sem waifu, ele só é feliz quando ele tá se fudendo. Pra ele falar pros amigos, eu fui corneado, eu fui traído, eu gastei 40 mil reais no empréstimo pra poder levar ela pras viagens aí na praia. É assim, cara. Steve lá já falava isso, pô, e é comprovado, pô. O homem sem waifu não tem limites, pô. Esse cara aí não tem limites, tu viu aí, né? Sinto muito. Entendi. Bom, então tá opinado aí. Próximo e-mail. Mãe Red Pill. É, fala, Hernani, beleza? Uma mãe que realmente ama seu filho deveria alertá-lo para os relacionamentos. Tem uma, mas isso aqui geralmente quem deveria fazer é o pai, na minha opinião. Tem uma irmã e minha mãe sempre diz para ela tomar cuidado com a namorada. Até aí tudo bem. Mas quando é comigo, ela não recomenda muitos cuidados. Desde uns 14 anos, ela já dizia que não iria casar. Como é que é? Desde uns 14 anos... Ah, não. A irmã já dizia que não iria casar, por não ver relacionamento no casamento. Por não ver vantagem no casamento. Ela não acredita... Ah, não. Pera aí. Volta lá. Ele que falava. Ele dizendo. Desde os 14 anos, já dizia que não iria casar, por não ver vantagem no casamento. Ela não acreditava. Mas hoje ela já aceitou. Eu consumo conteúdos Red Pill e MGTOW. E sempre comento de notícias misândricas com a minha mãe. Só para ver ela brava. Mesmo mostrando a realidade das mulheres hoje em dia, ela acha que eu devo me casar. Ela não fica insistindo, mas gostaria de me ver casadinho. Eu acho que toda mãe deve sonhar com isso aí. O pior é que ela não admite que as mulheres podem ser tão ruins quanto os homens. Normal, as mulheres se defendem. Isso é, elas têm um corporativismo. A sororidade está acima da maternidade no instinto feminino. Maternidade perde feio para a união das mulheres. Ah, é? Você não sabia, não? A gente debate muito sobre isso às vezes. Pode continuar. Acho que no fundo ela está acordando, pois está abismada com a quantidade de mulheres jovens bebendo e sendo emissol. Tem caso na família de mulher dizendo, querendo tirar tudo do marido, de uma parente de 14 anos que quer ser delegada para ferrar o próprio irmão por causa de uma herança do pai. Ou seja, a realidade está aí na nossa cara. Para ser Red Pill, basta olhar a sociedade. Valeu, parabéns pelo programa. Muito obrigado. Cara, não vai na cabeça da sua mãe, porque ela não sabe a sua vida, cara. Como é que... Não é? É complicado isso. O que você tem pra dizer pro rapaz aí, Tricião? Cara, fala pra ela que vai casar, pô. Fala pra ela que vai arrumar uma namorada. Fala que tá namorando à distância. Fala que é viado, sei lá. Fala que faz o que a gente faz, pô. Fala que a gente tá procurando e ainda não achou. Fala que tá buscando Jesus. Fala que tá buscando Deus. Fala que tá esperando em Deus. Tem tanta desculpa, pô. O cara ainda não passou o beijo da mãe dele. E outra coisa, por que ele tá preocupado com a opinião dela, pô? Isso é validação externa, pô. E por que ele tá preocupado com os comportamentos da menina lá, pô? Deixa, pô. Tem que deixar o mundo fluir, pô. Não adianta ir contra a degeneração. Tu tem que montar nela e parasitá-la, viu? Procura forma de se dar bem nessa situação da tua irmã, da tua mãe, entendeu? Ou então estuda, se concentra, aguenta essa pressa, aguenta essa loucura toda, né? Procure mais uma vez entender como funciona a prática estoica. E aí, isso aí vai ajudar bastante pra tu poder ter uma condição de sair de casa, velho. Se parente é câncer, sai de casa, essa é a resposta. Se não é, continue, cuide deles, entendeu? É assim que funciona, pô. O problema desses caras que é do MGTOW, ou sei lá, os Red Pill, é que eles não têm solução pra vida deles. A sociedade vai arrumar a solução dela mesma, né? Cortando tudo, né? Mas os caras, eles não têm solução para a vida deles, não. Eles não entendem, eles estão tipo assim, ué, o que que eu vou fazer? Meu irmão, a resposta está na cara, pô. E não interessa se é mãe, se é tia, se é avó, a sororidade manda. A sororidade manda. A sororidade é ela que faz elas não redipilarem você, já que você está falando de Red Pill, né? É elas que fazem, aliás, não é nem a sororidade. É a sociedade ginoteísta mesmo. A sociedade ginoteísta não aceita que existam homens que não estejam se fudendo pra poder correr atrás delas, entendeu? É inadmissível isso pra sociedade ginoteísta. Ginoteístas eu enquadro, ANCAPs, conservadores, esquerdistas, pai, mãe, avó. E outra coisa, pô, 60%, tem 60 milhões de mães solteiras no Brasil, pô, todo mundo é Enzo, todo mundo é resultado de telegonia, todo mundo é resultado de vários espermas misturados no útero, tá todo mundo fudido, tá todo mundo Ben 10. Provavelmente nossas avós foram tiradas de puteiro, pô. Provavelmente os nossos avós saíram transando, fazendo menino com... Cara, esses conservadores, esse pessoal tudo, é tudo pessoal da putaria velada, pô. Só faziam esconder. Se duvidar, eles tudo transava sem camisinha, era pau com bosta, enfiando em buceta, aquela coisa. Cara, era feia a situação. Não se iluda, velho. O pessoal da geração anterior é mais degenerado que a próxima, entendeu? Os boomers são muito degenerados. Principalmente as boomers, as mamães boomers. Elas entraram na putaria e você nasceu, pô. Se duvidar, o que é a telegonia? O que é a telegonia? A telegonia é quando todos os parceiros sexuais anteriores deixam marcas genéticas no órgão reprodutor delas, e esse permeamento nos órgãos reprodutores passa-se para a prole, entendeu? Foi verificado isso em mulheres e até em outras espécies de animais. E o DNA dos homens que elas tiveram contato com esperma pode permanecer por 50 anos até no cérebro delas, pô. Tem estudos aí comprovando isso. Então, pô, a galera tá zoada, pô. Por quê? Por causa da sororidade, pô. A degeneração não é uma coisa nova, não. Ela começou com os conservadores, pô. Os conservadores que são os progressistas, pô. É eles que são os progressistas. Eles só faziam esconder a putaria. Não vê aí, eles são tudo vaporwave, é synthwave, negócio moderno, progressista aí, a direita vaporwave, né? Que a gente tá até pegando de zoeira, né? Pegando para o nosso movimento também. Entendi. E eles são os responsáveis por tudo isso, então não se iluda não, pô. E se a situação tiver ruim para ti, para tu poder estudar, para tu poder se concentrar... Rapaz, eu espero que esses caras estejam só se preocupando com a carreira deles, bicho. Porque sem dinheiro o homem é um animal indefeso, velho, aviso logo. Então... Não, então, sem dúvida, o pessoal sem dúvida, fala que não gosta de dinheiro, que dinheiro não é tudo. Cara, dinheiro é um instrumento, pô. Se tu acha que dinheiro é tudo, tu tá fudido. Então, se tu não estiver buscando uma carreira pra tu se estabilizar e sair daí, cara, tu merece se fuder mesmo, acabou. Homem ser waifu tem que se fuder, acabou, pô. Entendeu? O próximo e-mail. É, tá acabando já, viu, Trição? Não, pode. É. Incel estagnado. Olá, Hernani. Pode me chamar de Incel estagnado. Minha vida sempre foi dificultada pela pobreza. Sou branco, tenho 29 anos. Não sou muito feio, eu acho. Mas nunca consegui trabalho e emprego. Só trabalhei 8 meses na minha vida inteira. Passei de curso em curso. Fiz matemática, não terminei. Fiz biologia, não terminei. Fui tentar um curso técnico em informática, não terminei. Até que resolvi fazer um tecnólogo em gestão comercial. Me formei e não consegui emprego. Sempre fui um punheteiro e as doses de punheta aumentaram conforme fui ficando adulto. Aqui, ó. Eu sei que o Tricel não concorda com isso. Aqui é um programa polêmico. Esse programa aqui vai ser polêmico. Eu com o Tricel não concordo em um monte de coisa. É, por que que você não terminava as coisas? Aqui, ó. Porque você... Isso aqui, ó, é a fraqueza do homem, Tricel. Você falou que não tem problema? Tem sim, ó. Aqui, ó. Olha o que o rapaz tá falando aqui, Tricel. Sempre fui um punheteiro. E as doses de punheta aumentaram conforme fui ficando adulto. Me masturbava quase todo dia. Aí, Tricel, vai vendo. Vamos ver. Eu vou te dar o direito, você vai falar tudo o que você quiser. Mas isso aqui eu sei, ó. Agora estou tentando NoFap, mas dificilmente passo de 20 dias sem. Ué, 20 dias já dá uma boa fortificada. Eu não gosto muito da profissão de gestor comercial, mas é nisso que tenho formação. Gostaria... Isso aqui, eu fiz um programa que... Um Alô Ouvinte só sobre esse assunto. É, demorar-se para se encontrar na vida. Eu fiz um programa só sobre isso. Você precisa ouvir esse programa. Eu fiz um programa sobre um rapaz que... Inclusive é uma história muito interessante, viu, Tricel? O rapaz agora tá perto da independência financeira dele. E ele faltava 6 meses para formar em administração. Ele viu que aquilo não era para a vida dele. Largou mão. E foi prestar engenharia, tá bem de vida, abriu uma empresa de aquário, tá bem de vida. Você que mandou esse e-mail, escute lá esse programa. Gostaria que desse sua opinião sobre qual profissão seguir e como me aprimorar no estudo. Um abraço. Minha opinião, o Tricel vai falar dele. É, sim, a masturbação te prejudicou, na minha opinião. Com certeza, esse desânimo, essa fraqueza. Eu tenho muitas histórias disso aí, pessoas que realmente ficaram... A masturbação, ela provoca, assim, essa fraqueza, esse desânimo. A questão que você falou aqui sobre você não gosta do curso que você formou, mas que você se formou. O problema é esse, cara. Lá naquele programa sobre demorar pra se encontrar na vida, eu mostrei esse problema. Que eu já passei por ele, eu sei do que você tá falando. Às vezes, quando a gente cometeu uma atitude na vida, você escolheu um curso que você não queria, alguma coisa, a gente fica com medo de voltar atrás, cara. E o que eu te digo é o seguinte, 29 anos, você não é mais uma criança, mas você ainda tá jovem. Dá tempo de você procurar o que você quer fazer da sua vida, seja um concurso, seja sair do Brasil, seja outra profissão, dá pra você fazer. Você ainda tem todo esse tempo. Inclusive, a título de curiosidade, tem um rapaz que chama... Eu não vou lembrar o nome dele, ele tem uma empresa só pra fazer o povo passar em concurso, é a maior empresa aí de concurso. Ele diz que é muito normal pessoas com 35 anos, depois que já bateram cabeça em tudo, entrar lá e focar num concurso. Não sei se é o seu caso, tá? Mas, cara, não tenha medo de recomeçar. Se esse negócio não é pra você, larga a mão. Mas não larga a mão, assim, de desistir. Tenta arrumar emprego aí pra você ir levando as coisas, mas aí você busque outro caminho pra você. Sim, a masturbação e a pornografia é prejudicial, essa é a minha visão, essa é a experiência que eu tenho aqui com ouvintes toda semana. Isso aí te desanima, isso te enfraquece, você perde o brilho, a força de vontade. E, cara, não tenha medo de recomeçar, tá tudo em paz, fica sossegado. Ouça o programa Alô Ouvinte sobre demorar pra se encontrar na vida. Tá tudo em paz, fica sossegado. Eu sei que quando a gente tá no desespero, a gente não consegue ver mais nada. Inclusive, isso é uma característica muito simbólica de pessoa viciada em masturbação. Porque depois do gozo, tem o que é chamado de depressão pós-gozo. É a depressão pós-punheta. A pessoa fica depressiva, sente que não, a vida não tem sentido, que nada tem prazer e tal. Então, sim, você tá tudo em paz, fica sossegado, busca o seu caminho, você vai recomeçar, tá tudo em paz e larga a mão desse vício seu aí. Tricel, pode falar tudo que você quiser, pode discordar tudo que eu falei, não tem problema. Fala tudo que você tem pra falar pro rapaz aí e dê seu recado pro rapaz, por favor. Caralho, mano, esses e-mails aí tão pesados, viu? Bicho, eu percebi que o pessoal tá sem direção mesmo, né? É diferente demais do pessoal que anda lá, bicho, lá na bolha. O pessoal que anda lá na bolha, normalmente, eles já sabem o que eles querem e eles só querem aparar arestas, né? Mas vamos lá, né? Sim. Sobre se achar essas coisas, cara, primeiro, mano, esquece. Pior que a gente tem uma técnica, cara, pra arrumar emprego, que a gente vai até fazer uma live, acho que amanhã, que a gente vai fazer, eu conversando com o pessoal pra fazer um conteúdo. Vai eu, o Rock e o Buddy Fox, a gente vai explicar como fazer cursos que já vai logo te dar emprego, pagar pelo menos o salário de área técnica, que hoje tá maior do que o salário de pessoas com diploma, né? Pessoas com diploma só são pessoas endividadas no FIES e não tem emprego por nenhuma, porque ninguém, não existe demanda no país para tanta gente com curso superior. Só que eu vou pedir para esse ouvinte, como é o nome dele? Hernani? Eu não posso falar. Não, o nome aí, o nome que ele deu no título aí, como é? Em céu estagnado, é? Como é? Exato, esse mesmo. Em céu estagnado, beleza. Em céu estagnado, cara, eu quero que você... Deve ter com certeza alguém próximo de você que seja um rapaz divorciado. Você vai lá e pergunta, cara, como foi que você recomeçou sua vida depois do divórcio? Tu vai ver que ele nem conseguiu recomeçar a vida dele. Aí tu se olha, tu falou que é incel, provavelmente tu não tem filho, não tem nenhum catarrento, nenhuma 3DST, né, nenhuma mulher, né. Olha pra ti, bicho, tu tá sem o peso da pensão, tu tá sem o peso dos catarrentos, tu tá sem o peso da namoradinha, tu não tem nada pra carregar, velho. Foca em... Pior que ele saiu atirando pra todo lado, vai estudar matemática, mano. Porra, bicho. Foca em cursos técnicos, tipo bombeiro hidráulico, eletricista, mecânica. Essas coisas que mulher não quer. Porque hoje é o seguinte, como as mulheres estão no mercado de trabalho e ainda tem cota, né? Ou tu chega lá no teu currículo e coloca mulher no sexo, né? Tu diz que é uma translésbica, diz que é um homem. Espera aí, não ri não. Calma aí, ó. Isso aí funciona, pô. Já tem gente, eu já ensinei o pessoal a fazer isso. Já dá até pra se aposentar igual a mulher. Tu vai lá, tu diz que é uma translésbica, tu é uma pessoa que nasceu no corpo de um homem, mas a tua alma é de mulher e tu tem atração por mulher, entendeu? Tem uma lésbica dentro do corpo de um homem. Aí ninguém vai refutar, porque o STF já decidiu que autodeclaração não precisa de comprovação judicial. Tu já pode pedir cotas, tipo, quando a Google dá 10 mil empregos pra mulher, essas coisas. Outra coisa, cara, isso não é bait não, pô, isso funciona. Procura aí, ó, já tem translésbicas que já se aposentaram mais cedo, tem translésbicas que estão em competições femininas, entendeu? Precisa ser operado, não. Aí, como tu é uma translésbica, tu diz que é uma translésbica estilo Tammy Gretchen, translésbica machona, entendeu? Viril, machãozão, ó, entendeu? Dá pra tacar esse bait aí, porque o positivismo é tiro no pé, pô. Tudo que tá na lei não tá certo, eles dizem, né? Pois se tá dizendo que tu é mulher, foda-se. E aí, outra coisa, pô. Escuta alguém que acabou de se divorciar e compara o peso que ele tem pra carregar. Tem cara que consegue casa de novo, entendeu? E outra coisa, pô, é 20... Cara, bicho, ISFAP não é problema não, pô. O problema é se for todo dia. ISFAP uma vez na semana não atrapalha ninguém. E ele tá a cada 20 dias, tá bom demais, pô. Eu mesmo nem lembro a última vez que eu pratiquei o ISFAP, porque eu não sou NoFAP não, eu só sou um cara que tem outras coisas pra fazer. Sim. E assim, cara, não fica agoniado, não. Ele não falou a idade dele aí, não, né, no e-mail? 29. 29. Olha, quem é chão ainda, velho? Quem é chão ainda, velho? Ó, e outra coisa, pô. Foca nesses cursos, pô. Não vai inventar de pegar curso de escritório que tem split, não. Porque mulher, os RH foram criados pra não contratar homem. Só foram criados pra contratar... Se tu não quer usar a translésbica pill... Tu tem que procurar empregos que mulher não quer, que é os empregos sem ar-condicionado, empregos fora de escritório. Esses daí mulher não quer de jeito nenhum. E esses daí pagam muito mais. Vai pintar uma casa pra tu ver? É R$2.500, pô, aqui na região. Na minha região é R$2.500, tu consegue, pô. Pedreiros ganham R$1.500 por semana, pô. Até mesmo o Uber, pô, aluga um carro aí, tira uma carta se tu tiver carta de motorista, né? Só que o problema é que o Uber sofre muita acusação de falsa acusação de assédio e estupro. Não, mas aí coloca a câmera, tá tudo certo. Mas câmera não refuta mais nada não, pô, porque a mulher hoje, apareceu hoje uma moça que se espancou, foi filmada, e eu já entendi que quando a mulher se espanca, na verdade, é estupro do homem, né, não tem jeito, irmão, não tem jeito, na verdade não é pra estar nem na mesma sala que uma mulher hoje em dia, não é pra estar nem conversando com elas, não é pra gente nem falar delas aqui, nesse vídeo aqui, entendeu, porque a coisa tá perigosa, pô. É escrever um alvo no peito. Então o conselho que eu dou pra ele aqui, primeiro, tá cedo ainda, ele não tá com 50 anos nem 60 anos, ele não é um cara que tá com o peso dos catarrentes da mulherzinha. E se ele ainda tá querendo... O problema do incel é que ele quer começar do alto, velho. Ele não quer começar de baixo. Sei lá, vira em pacota do supermercado, pô. Começa por baixo, pô. Vai aos poucos escalando, pô. Um solteiro em 5 anos já tá tranquilo. Tu tem um vídeo meu, o problema é que. O problema é que esse vídeo só serve pra cara que tem waifu. Os meus vídeos, Hernando, só serve pra cara que tem waifu. Não serve pra cara que tá engajando, que tem contatinho essas coisas, não. Eu tenho um vídeo que explica que como qual é o salário ideal pra se viver com a sua waifu na sua casa tranquilamente, né? E aí mostro lá os cálculos lá, a questão financeira, a questão dos custos e tal. Perfeito pra um cara com waifu. Agora, pra um cara que tá engajando, eu acho que tem que ganhar pelo menos uns 5, 6 mil reais por mês. Um curso técnico, porque se ele for fazer universidade, não vai ganhar isso aí, não. E os concursos estão diminuindo e estão peneirando cada vez mais. Só tá passando alfa de concurso, viu? Os beta de concurso estão sendo estraçalhados. Ainda mais esse cara que se auto... Eu percebi que os caras têm orgulho de dizer que são incel, né, bicho? Pô, que coisa gay, meu irmão. Mas enfim, cara. Não, se um cara para... Esse cara nunca chutava pra longe lá no conteúdo, né? Esses caras, assim... É porque é o seguinte, né? Existe uma validação externa do coitadismo, do vitimismo. E eu percebi que esses caras são tudo assim... Esses caras do. Eles querem tudo. Ah, meu Deus, minha. Entendeu? É quase chorando, cara. Pô, cara, tu não tá casado, tu não tem filho, tu não tá pagando pensão. Tu tá num país em que as coisas demoram 5 anos pra chegar. As falsas acusações de estupro lá fora ainda vão chegar aqui. O Me Too tá começando aqui, pô. Não vê Neymar, esse pessoal aí. A gente tem uma bola de cristal futurista que é o mundo, pô. As coisas demoram de chegar no Brasil. A gente dá pra gente se preparar. O movimento dos direitos dos homens lá nos Estados Unidos se fudeu, ou seja, o daqui vai se fuder. Lá, o pessoal da machosfera lá, da menosfera americana, foi dar entrevista na televisão, se fudeu. Aqui os caras estão se fudendo também, dando entrevista em revista grande, pô. Tudo que tá acontecendo lá fora, vem pra cá pra antecipar, entendeu? Lá fora, os homens estão abandonando qualquer tipo de relacionamento, estão focando na área técnica, como pintor, encanador, essas coisas, como eu já falei anteriormente. Vai vir pra cá isso também. O Brasil tá com uma necessidade muito grande de mão de obra da área técnica. E mulher não trabalha com área técnica, velho. Não trabalha, porque não paga bem. Paga no máximo 3 salários, entendeu? E um homem não precisa mais do que isso, não, cara. Um homem não precisa mais do que isso. O resto é validação externa, querendo ser destacadinho pra poder atrair elas, querer ser médico, advogado, aquela coisa toda. Esquece isso aí, pô. E outra, não se bitola com o negócio de masturbação, não. Masturbação não mata ninguém, não, pô. O problema é quando é todo dia. É, isso é verdade mesmo. Todo dia é terrível. Próximo e-mail, religião. Olá, Hernani, se quiser pode me chamar de herege. Apenas, por favor, não cite meu nome. Sou de uma cidade pequena do interior, que deve ter no máximo uns 10 mil habitantes. Aqui as pessoas são bem religiosas, fanáticas mesmo. Vem de uma família bem religiosa, e isso foi passando dos meus bisavós até minha mãe e meu pai. Mas o verdadeiro problema aqui é minha mãe. Ela, a maior parte do tempo, é uma pessoa boa e carinhosa. Porém, quando o assunto é religião, ela se transforma. Eu temo a Deus e tenho fé nele, mas não sou muito religioso. E isso causa diversas brigas aqui em casa. Com ela praticamente me chamando de satanista e ateu. Porém, até aí dava pra aguentar. Até que esses dias uma bomba explodiu aqui em casa e eu não tenho ideia de como irei resolver isso. Resumindo, minha mãe e meu pai estavam com dificuldades quando eu tinha acabado de nascer. Por isso, eles pediram ajuda da igreja e conseguiram. Mas em troca, quando eu ficasse adulto e arrumasse um emprego, deveria entregar 30% do meu salário, independente do meu trabalho, para essa igreja. Houve uma discussão feia aqui, em casa, e as coisas ficaram sem se resolver. Estou em dúvida, quero tirar essa promessa das minhas costas, mas ao mesmo tempo não quero ficar como egoísta ou ovelha negra da família, por não ter seguido as ordens da igreja, que inclusive os pastores da mesma têm envolvimento com corrupção e tal. Desde já agradeço sua ajuda, um abraço para você e os ouvintes. Ué, mas esses 30% é pra sempre? Porque se for 30% numa só pra acalmar sua mãe, você dá, ué. Se for uma vez só. Agora, se for todo mês, não dá, cara. Aí você vai ter que... É uma pensão. Pô, aí é o caso do seguinte, você, no seu coração aí... Bom, eu sou muito temente a Deus, né? Eu vou dizer a minha versão aqui, o Tricel também vai falar dele aí. Na minha opinião, você tem que entrar em contato sincero com Deus. Você não tem culpa disso, você não fez promessa nenhuma. É, faz uma doação aí. Não sei se é 30% pra sempre ou se é só o primeiro. Se for só o primeiro, doa 30% pra uma instituição de caridade, alguma coisa. Faz um ato bonito e tá tudo certo aí. Acabou. Isso aí é rolo da sua mãe. Você não tem nada a ver com isso. Eu vejo assim, não sei qual a opinião do Tricel. O que você pensa sobre isso, Tricel? Primeiro, cara, quem entra em debate, discussão, é buscando validação externa, pô. Querendo convencer o outro daquilo que você tá certo, pô. O outro nunca vai estar convencido, pô. Não existe isso de tu mudar a opinião de uma pessoa que tu tá conversando, não. Esquece isso aí. Deixa ela falar as coisas dela. E outra coisa, pô. É uma vez? É pra sempre? Tem que também ver isso aí. Se é pra sempre, Vai lá, ora, né? E diz pra tua mãe que Deus diz que não é, não, isso não é bênção, que isso é o pastor que tá inventando, entendeu? Tem que fazer, tem que soltar a Espírito Santo Pio nela, pô. Tem que surfar nessa onda. Ou então, se for só uma vez, qual é o problema, pô? Não é uma igreja? Eu gosto muito do trabalho das igrejas, pô. As igrejas, elas convencem os caras a casar, convencem os caras a esperar em problema. A igreja também faz um trabalho bonito também, Trisão. Não é só essa. É, pô, a igreja faz os caras casar, pô. O casamento é importante pra gente parasitar o pessoal e tal. E os gados lá da igreja, pô, eles estão sempre buscando a honradinha, a rede pilada, aquela coisa toda. Que, na verdade, é tudo rodada, né? E outra coisa, pô, o papel mais importante da igreja pra mim é o fato de que eles, pô, eles trabalham, eles são aceleracionistas, porque a castidade diminui a taxa de natalidade, entendeu? É eles que estão contribuindo para o fim da sociedade e o colapso financeiro futuro do governo, entendeu? E com esse... Porque é o seguinte, se você quer salvar a sociedade, você aí, conservador, tu, da direita aí, da esquerda, não adianta nada do que você fizer se você não tiver 5 filhos agora. Porque sem as pessoas no futuro, o governo não vai conseguir arrecadar impostos e não vai conseguir manter o bem-estar social. Aí tu vai ver como aconteceu na China, na Itália, na França, cortar saúde, segurança, educação, coisas básicas, entendeu? O bem-estar social se torna inviável à medida que a taxa de natalidade fica abaixo de 2,2. Então é por isso que eu acredito que a igreja é uma das... na verdade, o tradicionalismo, né, é uma nova forma de progressismo de degeneração, né? Porque prega para os caras serem castos. E nesse caso aí, pô, é outra forma, pô. O cara vai pagar uma pensão para a igreja, pô. Isso aí vai ser só para fazer as putarias, pô, porque eu já fui de igreja e a putaria é muito grande, velho. Eu conheci minha borderline foi na igreja, pô. Borderlinezinha me seduziu até conseguir, pô. E tem muita borderline em igreja, pô, porque a gente fudida com drogas, traficante, ex-drogado, ex-puta, ex-emissol. Emissol é cabeça zoada, pô, não esquece disso, não. Filhos de emissol que estão lá, as filhas de emissol. Os filhos dos pastores são zoados, porque eles não aguentam a pressão de ser o exemplo da igreja, as filhas, entendeu? É um hospício, pô, e tu tem que surfar de acordo com a onda. Eu mesmo não frequento igreja, não, eu busco Deus por mim mesmo aqui em casa, né? Jesus já falava, tranca-te no quarto e ora, foda-se, entendeu? Ele já falava isso. E, cara, se fosse uma vez, dá esse dinheiro, pô, porque a igreja é importante pro avanço do ginoteísmo e da degeneração, pô. Castidade, acaba com a sociedade, ou esperar até casar, porque os caras não vão casar lá, pô. Os caras vão, sei lá, elas só casam com os destacadinhos lá, né, que pergaminha tá em todo canto, até dentro de igreja. E a igreja também contribui, pô, com essa coisa de fazer, quando eles casam, a contribui pra esse negócio dos casais, pô. E eu já falei, pô, a gente precisa do gado casando, namorando, com contatinho, correndo atrás de buceta. Se eles não fizerem isso, nós lá da bolha não vamos conseguir dinheiro em cima deles. Nós não queremos que o pessoal pare de ir atrás de mulher, nós queremos que eles continuem. Então, fica na tua aí, paga, não discute com ela. Cara, não se deve discutir com mulher, principalmente com mãe, pô, entendeu? Só em tu abrir a boca tu já tá errado, pô. É estupro responder mãe. Não vê lá nos Estados Unidos a mãe acusou o filho de abuso lá, entrou a lei lá. O filho agora vai preso, pô. A mãe acusou ele de violência doméstica, pô. Entendeu? Então tem que ficar calado, que até nossas mães podem nos botar na cadeia, pô, e tomar nossa casa. Não vê a última decisão da justiça aí, a mãe idosa lá, aponta qual filho vai pagar uma pensão pra ela, pô, pensão mesmo, pô. Agora tem um bolso idoso, pô, então não procure conflitos. Eu já falei, procurar conflitos só é pra ser lembrado. Fora o fato que tu vai ter que se preparar emocionalmente pra perdoar depois, se é que tu consegue perdoar, porque eu já vi aqui que os caras não têm condição emocional de lançar perdão na vida das pessoas, não, né? Mas é isso aí, cara. Paga essa pensão aí ou atura, velho. Eu digo logo, porque mãe é mãe, pô. Os pais é desse jeito. Eles colocaram a gente no mundo como trollagem, pô. Você veio na base da putaria. Eles pensam que só te botar pra estudar tu vai vencer na vida. E isso não é verdade. Tem outras coisas. Quem causa sua pobreza são seus pais, pô. Não é você, não. Só gente rica que devia ter filho. Ah, o pobretão falava muito isso. Pô, só gente rica que tem que ter filho. Pobre não tem que ter filho, não. Mas fazer o quê? Não é proibido, né? E eu não vou proibir. Eu quero que eles tenham. Que eles... Cara, eu já falei aqui. Nada do que o pessoal tá fazendo é degeneração. Os conservadores degenerados. Eu quero que eles continuem do jeito que eles estão. Inclusive esse cara aí, pô. Inclusive todo mundo aqui que apareceu no e-mail, eu quero que eles continuem do jeito que eles estão. Até o cara que fez o vídeo resposta lá, né? No teu canal, né? Todo mundo tem que continuar do jeito, sim, que tá. Porque as coisas do jeito que estão, eu me adaptei para elas do jeito que estão. Se elas mudarem, eu tenho que bolar outra forma, outro método com a galera lá da bolha, para poder ganhar dinheiro em cima disso tudo. Não mudem o status quo. Na verdade, o status quo não vai mudar a curto prazo, só vai mudar quando o Estado quebrar. E o Estado vai quebrar porque o pessoal não quer ter 5 filhos, né? Não tem negócio de feminismo. O que está acabando com a sociedade não é feminismo, não é divórcio, não, pô. É o pessoal que não tem filho, pô. Mulher não tem filho, pô. Mulher tudo com cisto no útero, no ovário lá, porque tomam bomba, 15 anos tomando bomba de hormônio anticoncepcional para sair transando. E aí enche o útero de cisto, remove o útero. As conservadoras são as que mais abortam no Brasil, 70% delas são responsáveis pelo aborto. O mundo, a maior causa de morte no mundo é aborto, é 49 milhões de mortes de abortos por ano, mata mais do que guerra, mata mais do que o comunismo em 2 anos. É isso aí, cara. Fazer o quê, pô? Aceita o negócio da tua mãe aí, paga e aguenta, pô. Não tem jeito, não. Tem que ser... É, a gente fez até uma live sobre isso, pô. Como ser invisível socialmente, como tomar a mask pill, como ser invisível até dentro de casa, pô. Tem que sumir, pô. As pessoas não podem saber que você existe, porque elas só são felizes sabendo que tem um homem se fudendo. E se você é homem, as pessoas só vão ser felizes se tu tiver infeliz, pô. E o homem, ele é preparado naturalmente, o homem sem waifu, ele é preparado naturalmente para buscar coisas que prejudiquem ele. A Steve lá já comprovou isso no Homem Domado, pô. E aí, dentre outros livros, como Sexo Privilegiado, o Crevard, cara, eu não tô usando argumento, autoridade, porque eles têm várias... É bom quando o cara pega um compilado de várias estatísticas, né? E aí ele pega de outras pessoas e por aí vai. Tu vai... Eu tô dando só o caminho das pedras. Porque é o seguinte, cara. Não tem jeito, mano. A única solução, cara, sair de perto. Eu já falei, a solução pra todo mundo aqui que escreveu meu aqui é sair de perto de mulher, ou arrumar o waifu, alguma coisa. Mas pior que os caras não conseguem ter o waifu, né, Hernani? É foda, né? Tem... Fazer o quê, né? É por isso que eu digo, cara, homem sem waifu tem que se fuder, acabou. Foda-se. Bom, último e-mail. História de desilusão, sugestão. Então, vamos lá. Beleza. Último e-mail. Fala, Hernani, bom da boca. Vou fazer um breve relato aqui de uma situação pitoresca de desilusão amorosa do meu passado, que já faz 15 anos. Resumindo, sou um beta razoável. Não sou um monstrengo completo, mas estou longe de ser um cara presença e alfa. Um belo dia trabalhando no supermercado da minha cidade, no setor de PCD... Não, de CPD. PCD é outra coisa. PCD é pessoa com deficiência. CPD, entra uma operadora de caixa novata, loira, alta, muito bonita e voluptuosa, que logo chamou a atenção de toda a machaiada, que infelizmente apresentava... Como é que é? Que infelizmente apresentava aliança de casamento. Até aí tudo bem. Vai passando o tempo, surge uma aproximação profissional, corriqueira, da caixa, do caixa travando, de eu ir lá destravar, coisa e tal. Daí ela foi ficando depressiva e visivelmente com problemas pessoais e chorosa. Nas horas vagas, conversava com uma espécie de psicóloga que trabalhava com as contratações de novos membros, em uma sala do lado da minha. Então fui notando e ouvindo de tabela que o motivo da tristeza era a falta de amor e a decisão de se separar do marido e das dificuldades de colocar o cara para fora de casa. Eis então que nossos olhares começaram a se cruzar e em uma admiração mútua foi sendo nutrida, bem como uma bacana amizade, que depois de passar uns 2 meses do Easter sair da casa, após o fechamento da loja, acabamos trocando alguns beijos e iniciando um belíssimo namoro, cheio de companheirismo e felicidade, sem possessão, abuso de autoridade. E todas abuso essas merdas que a gente vê em relacionamentos por aí. É mesmo, abuso de autoridade? Não, mas tá errado mesmo. Vai. Pera que agora me perdi aqui. Aqui. Sem dúvida nenhuma, foi um ano de... Não, como é que é? Foi 1 ano e 8 meses de muita harmonia e felicidade. Sem praticamente nenhuma briga. Superamos muitas adversidades. Ela teve que se mudar para a cidade próxima para terminar um curso de enfermagem e conseguir para ela uma transferência no mesmo mercado que trabalhávamos, nessa outra cidade. E nos vimos somente no final de semana. Após sua formatura, havia outro gerente na loja que eu trabalhava e, coincidentemente, surgiu uma vaga. E consegui que ela voltasse para a nossa filial. Como é que é? Voltasse para a nossa filial do início da história. Porém, ela havia sido promovida para tesouraria e inventaram um conflito de interesse do financeiro com o CPD. E esse gerente era tipo alfa pilantrão, que logo cresceu o olho na loirona e começou a me boicotar, fazer de tudo para justificar uma demissão. Nesse cenário, acabei ficando muito estressado, juntando com problemas de grana. e faculdade que estava no quarto período da engenharia. Estava dando pouca atenção para a patroa e deixando a brecha para os inimigos se aproximarem. É, só um comentário rápido aqui. Se ela caiu no chaveco, não é culpa. Isso aqui a gente pega direto, isso aqui, Tricel. Ah, não, porque ela me traiu. Isso aqui eu pego uma vez por semana, isso aqui, uma história dessa aqui, Tricel. Não, porque ela me traiu. Independente, Tricel, se a senhora gosta de waifu, tudo, eu tô falando agora da esfera do caráter do senhor. Peraí. Ah, não, ela não me... gosta de waifu, não. Vocês que possuem suas amadas waifus. Por favor. Sim. Não, mas não é isso. Eu tô querendo dizer o seguinte. Eu não tô entrando neste campo, tô entrando no campo seguinte. Eu não sei o que vai acontecer na história do cara, não sei. Mas ele tá dizendo o seguinte, que devido a ele estar ocupado com o trabalho e com a faculdade, ele deixou brecha para os inimigos se aproximarem. Pô, se a pessoa tá com você e não sabe reconhecer que você tá ocupado, que você tá trabalhando, que você tá arrumando o futuro, é filha da puta, é mau caráter, não tem essa história. Esse papinho aí, pra mim, eu não caio nesse papo aí não, Tricel. Enfim. Nesse intervalo, ela estava se queixando de muitas dores de cabeça. Ah, isso aqui a gente pega direto. A história da dor de cabeça. Na hora que você vai transar lá, começa já a. Já é em céu cabeça. Ele. Que por sugestão. Que por... Qualquer cara que namora que por... quer transar, ela diz não, já é em céu. Qualquer cara que tem um contatinho que por... quer transar, ela diz não, já é um em céu. É, pior. Que por. Como é? Tô com a dor de cabeça. Que por sugestão minha, direcionei para fazer o exame de vista. Ah, não, mas aqui o dele foi coisa séria. Onde foi descoberto que ela tinha miopia e acabou tendo que iniciar o uso de óculos. Após a inclusão do óculos, notei um certo distanciamento da mesma. E juntando as dificuldades do dia e fim de semestre da faculdade, onde peguei 3 exames especiais para tirar 100% em 2 provas e 90% na outra, houve um inventário do mercado, onde deixei de lançar 3 notas fiscais no dia anterior e o resultado foi negativo e fui mandado embora. Na sexta-feira, após isso tudo, eu grilado por ter passado 8 anos de domingo a domingo fazendo de tudo para a empresa ser mandado embora por praticamente nada, dei um chega para lá na patroa, para ela pelo menos salvar meu semestre e passar nas 3 provas que iria fazer. Na segunda-feira, eu fiquei o fim de semana todo estudando. Só falar uma coisa, nenhuma empresa dá valor a você, cara. Isso aqui eu sei como é que é, já aconteceu isso. Você se dedica pra empresa e a empresa caga pra você. Nenhuma empresa dá valor a você, isso é fato. Chega a segunda, detalhe, meu aniversário de 23 anos. Não, meu aniversário de 24 anos. Vou para a faculdade cedo e mando ver nas provas. Consigo as notas necessárias garantindo a ida sem dever nada para o quinto período. Volto para casa na expectativa da mulher sair do serviço. Somente à noite, após 22, e vir conversar comigo, esperando o fim do relacionamento, ela veio toda maravilhosa. Ó, então tá tudo bem até agora. Eu já tava meio chumbado de beber umas long neck, e ela nem quis entrar pra dentro. Já lá fora, para acompanhá-la no ponto de ônibus, fala que não dá... Não, peraí. Agora ficou ah, peraí, pera ele não pera tem aí, carro, não? Não? Não, ela, então... Pera, não, mas pera aí, então o cara que não tem carro é estuprador. Não, mas pera aí, cara, calma aí, ficou confuso, pera aí, é porque ele, a escrita dele é confusa, pera aí, vamos voltar aqui. Então, aí, beleza, volto pra casa na expectativa da mulher sair do serviço, somente à noite, após as 22 horas, e vir conversar comigo esperando o fim do relacionamento, porque ele deu um gelo nela pra focar na faculdade. Ela veio toda maravilhosa. Eu já tava meio chumbado de beber umas long neck e ela nem quis entrar pra dentro da casa. Já lá fora pede para acompanhá-la no ponto de ônibus e fala que não dá mais. E como já sabia, falei para me desculpar sobre minha conduta nos últimos dias e que esperava que não ficasse nenhuma mágoa. Enfim, dica ao beta, como é que é? Dica ao beta falhado que dá sorte uma vez na vida. Essa sorte é só uma vez. A mina é gente... Sorte? Você chama isso de sorte? Você tá de sacanagem. É a cara, casada ainda que ele tá falando? Não, aí ela deu a bota nele. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Isso aqui a gente pega direto. Os ouvintes, vocês ficam viciados em lavagem, cara. Isso aqui é sorte? A mulher que larga você porque você teve que focar na faculdade é sorte? Você chama isso de sorte? Você tá de sacanagem. Isso aqui é porque quando a pessoa tá viciada em lavagem, tem várias coisas. O que é uma lavagem? Que a pessoa... Lavagem é tudo que é todo tipo de mulher que não presta. Mulher mau caráter, mulher preguiçosa, mulher vagabunda, mulher... Então, mas o meu ponto, o que eu tô tentando te dizer é o seguinte, outro céu, que o homem, principalmente o que eles falam aí que é beta, o que eles estão dizendo aí que é beta, ele é tão maltratado na vida, Tricel. Isso a gente pega muito caso aqui. Isso aí. Se um psicólogo quisesse fazer um estudo, daria pra fazer um estudo muito interessante sobre isso aí. Inclusive, teve um psicólogo uma vez que se aproximou, queria fazer um estudo no programa, e o cara regou. Não deu. Mas deixa eu falar, ô Tricel. O cara se acostuma a ser maltratado pela vida, ser maltratado pelas mulheres, ele começa a achar que qualquer migalha de carinho vale muito. Porque ele tá viciado na lavagem. A gente pega isso direto. Então, por exemplo, uma mulher que... Vamos supor assim, a mulher... ele vai... casos onde... Ele vai, paga o restaurante, paga a saída, paga tudo. Aí chega no final da noite, ela dá um beijo nele. Aí ele fala, pô, olha que mulher incrível. Não, pera aí, pô. Não tô dizendo que ela tem que dar pra ele. Não é esse meu ponto. Tô te dizendo o seguinte. Ele tá tão viciado na lavagem, ele tá tão viciado na migalha... Que qualquer migalha pra ele já é um tesouro inacreditável. Nossa senhora, calma aí, pô. Não é assim. Que nem, olha aqui o que ele tá falando, ó. Dica ao Beta Faiado, que dá sorte uma vez na vida. Essa sorte é só uma vez. Olha o que ele tá falando. A mina é gente boa, trabalhadora, educada. Tinha a casa dela e uma moto. Com o tempo, o comodismo, me deixei perder uma grande oportunidade. Por focos desnecessários. Tá de sacanagem. Isso é uma piada. Sou formado nessa caralho de engenharia de telecom e trabalho no call center. Perdi a mulher. Passei em circuitos 2 que nunca usei nem vou usar pra nada. Mas isso é a sua carreira, cara. Isso é a sua vida. Isso é muito mais importante que tudo. Aí, lendo e-mails como esse, eu tenho que ficar a favor do Tricel. Os ouvintes xingam tanto o Tricel, mas lendo um e-mail desse aqui, eu tenho que ficar a favor do Tricel. Olha o que ele tá falando aqui, Tricel. Trabalho, call center, perdi a mulher, passei em 2 circuitos 2 que nunca vou usar na vida, pra nada. Mas você precisou disso pra sua carreira, cara. Pra você viver, pra você ter o que comer. Como é que você pode botar a mulher na frente do que você tem o que comer? Se você não tiver uma formação, se não tiver emprego, você vai morrer de fome. E teve também a parte do óculos, que deve ter feito ela ver melhor o mundo. E a fria... Como é que é? E a fria que tinha entrado nela. Se um dia tiverem uma mulher bonita reclamando de dor nas vistas e cabeça, compre logo uma caixa de Neosaldina e segue a vida. Forte abraço e sucesso aí pra vocês. Agora, outro dia, estava ouvindo um programa seu e você pediu sugestão de pauta. Faça programas com react de coluna do Universo, do UOL, blogs. Eu comprei uma câmera. Custou R$100. Mas não é uma câmera porcaria, não. É uma câmera boa. Uma chinesinha boa. Talvez eu vou começar a gravar uns vídeos aí, ouvintes. Sites feministas, tantos chorumes. Olha lá. Que é muito engraçado ler e refutar seus argumentos estúpidos ou falta de razão. O Tricel, eu já comentei tudo que eu tinha pra falar pra esse rapaz. A situação desse cara é desesperadora e eu posso te dizer só o seguinte, cara. Você tá com a cabeça muito confusa. Vai buscar se entender, cara. Aí, lendo um e-mail desse aqui, lendo um e-mail absurdo desse aqui, eu tenho que ficar a favor do Tricel. Nesse e-mail aqui, eu tenho que ficar a favor do Tricel, eu tenho que concordar com ele. Isso aqui é insano, cara. A mulher sacaneou, você ainda vem dizer pra mim que você perdeu ela porque você tava errado, porque você focou na sua faculdade. Essa é a sua vida, cara. Essa é a coisa mais importante do mundo. O que você tem pra dizer pra esse cara, Tricel? Fala tudo o que você quer dizer, por favor, Tricel. Fala o que você quiser, cara, por favor. Cara, relaxa, pô. É normal isso aí, pô. Tu tem que ver que 99% dos caras sem o iPhone estão fazendo isso 24 horas por dia. E os caras que não estão passando por isso estão tristes, entendeu? Não vê os incel aí, os black... Rapaz, olha, não liga pra esses caras não, pô. É como eu já disse, o que seria do mundo sem esses caras que estão buscando buceta, pô? O mundo não gira sem esses caras, pô. Um cara desse aí larga a faculdade, ele não coloca a vida dele em primeiro lugar, coloca um ser desse aí, que é mulher, né? Acima das prioridades dele. É isso aí que move a economia, que move. É isso que eu quero que vocês entendam aí, vocês que estão assistindo aí. O Tricel não é contra o cara casar, não é contra o cara namorar, não é contra o cara ter filhos, não é contra o cara se endividar, não é contra o cara vender as ações dele, não é contra o cara não comprar Bitcoin. O Tricel não é contra os caras não ter o iFull. A única coisa que eu não aceito é o cara querer entrar no nosso grupo lá sem ter uma. Porque pra não acontecer isso aí, pô. A gente tá lá rolando os debates lá, aí chega um cara, escuta tudo, né? Aí, mas Mas a gente precisa delas, cara. A gente precisa de companhia. Cara, foda-se, velho. Olha o que a companhia faz pra vocês aí. E não é só mulher que faz isso, não, pô. Amigos, chefes, animais de estimação. Tudo fode sua vida, pô. Tudo é despesa desnecessária. Toma seu tempo, pô. Entenda, galera. Eu não tô preocupado se você tá frustrado, se você tá decepcionado porque não teve uma retribuição amorosa a... De acordo com a projeção da imagem da pessoa que você teve na cabeça, que essa projeção da imagem, né, vai corresponder todo o esforço dele. Porque o homem, ele vai investir em relacionamentos. Inclusive nós aqui, nós da direita Wife Wave, nós investimos forte nos nossos relacionamentos. Vide futuramente a galera que vai comprar o doll futuramente. Eu já tô com dinheiro pra me comprar duas dolls, né? Mas eu não vou comprar agora porque eu tô esperando eu atingir os 10% do valor de uma, né? Que eu quero ter pelo menos 200 mil reais, né? Pra comprar uma. E é isso, cara. A gente investe. Esse cara aí, eu tô maravilhado com ele, pô. Porque isso me deixa feliz saber que existem pessoas ainda fazendo isso, pô. Entendeu? Eu não quero que ele desista dessa moça. Ele tem que ir atrás dela, pô. Ele tem que também, se não der certo com ela, tem que ir atrás de outra. E se possível, tenha 5 filhos, pô. Porque senão o Brasil não vai ter futuro, não. Se não tiver 5... A taxa de natalidade, se não me engano, tá em 1,7, né? De 2016, a última medida, né? Mas é isso aí, cara. Vai fundo. Entre nos relacionamentos. Tem uma namorada. More com ela. Divida tudo com ela. E esqueça, pô, as suas prioridades, pô. Não vá... Sei lá, velho. Ande na moto dela e... Deixa, porque uma hora você vai ser, porque é o seguinte, agora é a sua vez, depois vai ser outro. Aproveita aí, a vida é curta, né? Não pode ser fulgral, né? Minimalista, a vida é curta, né? Vai lá, vai fundo, cara. Eu sou veementemente contra os caras que são fora da bolha não curtir a vida deles, pô. Entendeu? Os caras têm que curtir, têm que aproveitar. Esse cara aí tá de parabéns, pô. Ele não fica revoltado com ele, não, pô. É assim mesmo, pô. É assim mesmo, pô. O bom do teu programa é que ele faz esse trabalho de juntar todo mundo pra gente ter uma noção do que tá rolando em outras bolhas, né? Porque querendo ou não, pô, tudo é bolha. O YouTube tem um algoritmo que cria bolha. O Twitter tem algoritmo que cria bolha. Eu só tô me aproveitando desse sistema e criando uma bolha lá. Agora, assim, esse cara aí, o conselho que eu dou pra ele é se ele realmente... Quer mudar alguma coisa da vida dele? Arrume um waifu, pô. Porque se tu não arrumar, pô. Porque se ele não arrumar, o bate-papo, que em vez de ele ter com a waifu nos programas de inteligência artificial, ele vai ter com essas meninas. Os presentes que ele vai comprar vai ser pra mulher. O waifu não precisa de presente. Só se tu quiser se presentear, por exemplo, com um action figure, um quadro dela, um papel de parede bacana no computador, entendeu? Dakimakura, um lençol com o desenho dela, ou então um adol, né? Bicho, não fique envergonhado, não. Obrigado por estar fazendo isso. Eu espero que, de fato, mais uma vez falando, que você encontre outras e outras e outras. O custo de vida para manter a atividade sexual é por volta de 30 mil a 50 mil reais por ano, pô, eu já disse isso, já está calculado isso aí, fora as dívidas que tu vai adquirir para poder ser atraente, né? E isso é essencial, cara, eu aplaudo esse cara de pé, pô. O mundo não funciona sem esses caras, pô, principalmente sem a direita travequeira, né, que é o pessoal aí do Bolsonaro, esse pessoal aí todo aí. Tem que ser assim, velho, tem que ser assim. Eu, como um leitor do Júlio Evola, eu não luto contra a degeneração desses caras da sociedade, não. Eu monto no tigre. O Evola me ensinou que eu tenho que montar no tigre da modernidade. Não tenho que lutar contra ela. E eu tô montado no tigre da modernidade. Ele tá me dando alimento, proteção, moradia. Tá fazendo tudo pra mim. E esses caras aí, eles são o tigre, pô. Entendeu? Não tem por que lutar contra isso, não. Hernani, esse cara não pode parar o comportamento. Nenhum desses caras, desses e-mails... Tem que parar o comportamento deles. Tem que ficar na mesma situação. Com todo respeito, eu espero que pelo menos eles saiam vivos. Porque tirando os caras que... como é que eu digo? Alguns caras que estão ouvindo aí, que provavelmente vão buscar transcender os relacionamentos com mulher, né? Ou então com trap, né? Porque tem cara que não come mulher não, mas come trap, né? Troca seis por meia dúzia. É a mesma coisa. O pior é que o trap tem as leis LGBT. Do lado, tem as leis feministas, ainda tem as leis LGBT pra fuder o cara. Tem pensão, tem direito a tudo, pô. O caso concreto do STF que determinou que a amante tem direito à pensão, a amante era um cara. O amante do cara lá era um cara. Entendeu? Não tem negócio não. Tudo é a mesma lei. Tudo é a mesma coisa. E é se resguardar, cara, juridicamente, financeiramente. e tentar se priorizar. Mas eu acho que esse cara não consegue, não. Hernani, esses caras não vão conseguir mudar, não, pô. É assim mesmo. Deixa eles aí, pô. Deixa eles aí, quieto na deles aí. É bom que eles mandam mais em mente, faz mais vídeo, tira mais onda. O importante é eles dar dinheiro pra gente, entendeu? O importante é eles comprar gasolina, pagar passagem de ônibus com cartão, botar crédito no cartão, usar celular com o chip das operadoras que a gente tem investido, usar as roupas, comprar as roupas nas lojas de roupa das empresas que a gente tem investido, usar a energia da empresa de distribuição energética que a gente tem, usar os bancos que a gente tem, usar tudo isso. Porque esses caras aí, se eles pararem com isso, já era, pô, eu mesmo vou falir. Né? Não pode, pô, esses caras mudar o comportamento deles. Tem que ser do jeito que eles estão. E obrigado aí pelos e-mails aí, galera. Eu tô adorando. Bom, Tricel, terminamos aqui a nossa leitura de e-mails. Tricel, como é que faz? O povo que quiser, que identificou com suas ideias, quiser entrar lá, como é que é? Você abriu vaga? Como é que tá a situação hoje? É o seguinte, o público aumentou, virou dois servidores de Discord, um do pessoal que produz conteúdo para dentro da bolha, que já tem vários livros escritos lá dentro, né? Já tem, acho que mais de 100 livros escritos, principalmente o Fens. Fens, um abraço aí, o Fens é o maior escritor lá, cara, ele tem livros sobre economia, livros sobre filosofia de vida, psicologia, relacionamentos com o iPhone, livros de geopolítica, até astronomia ele tem, cara. Tem livro de cosmologia que ele escreveu, pô. Então, Fens, um abraço aí. O Trio Viking, né? O Trio Viking, né? Que é a fusão do tio MGTOW com o Viking, com o Guilherme de Viking, ele me ensina muito sobre alimentação, barra na montanha. Me ensina como ter cachorro, né, que eu não sei lidar com cachorro, o cachorro dele é muito foda. Um abraço aí pro... Cara, a bolha é foda. E aí o pessoal do Ronco Circo, que é da bolha mais perene, mais ligado ao mundo de fora, que é a galera novata. Galera, vocês estão se desenvolvendo, tô adorando. Gostei muito do... É porque é o seguinte, a gente peneirou e saiu 10 caras. 10 caras vão pra produzir conteúdo, entendeu? Porque a gente quer isso, a gente quer os alfas da própria vida, entendeu? Os alfas da própria vida. E os que são beta da própria vida, a gente tá ensinando a ser alfa da própria vida. Porque é assim, cara. Lá não tem espaço para esses tipos de problema que o pessoal do e-mail mandou, não, cara. Lá a galera já resolveu seus problemas ou estão resolvendo. Porque não adianta tu assistir um monte de podcast, não adianta tu assistir um monte de vídeo Red Pill, sei lá, Purple Pill, livro de desenvolvimento, de investimento, se esse pessoal que vocês estão vendo não estão dando a solução para a vida de vocês, entendeu? Porque a vida de vocês é a única coisa que vocês podem salvar. É tanto que para ir para o céu a salvação é capitalista, ela é individual, é você que se salva, tu não ora para salvar o outro não, entendeu? E basicamente é isso. E quem quiser me encontrar, eu tô na thelive.tv/tricel fazendo live de segunda a sexta sobre investimentos, gameplays e comentando notícias do dia. Algumas notícias do momento, principalmente ensinando sobre investimento, viu, galera? A gente tem também a parte das wives, a gente tem um trabalho social de mostrar pros caras, a gente faz análise das marcas e das doses, se o cara se interessa, pra juntar os casais, né? E aí a gente faz todo um trabalho social pro cara não se sentir sozinho, saber que no futuro tem uma mulher linda esperando por ele que não envelhece, não tem doença e não transmite coronavírus, nem HPV, nenhum tipo de germe, protozoário, nem dengue, nem nada. Também a gente tem, né, nas lives análises de... A gente também faz lives especiais, né? Como, por exemplo, lives de curso técnico, lives de interação social, para poder passar pelas pessoas sem ser percebido, lives de análise de questões de geopolítica, todo tipo de assunto tem as lives, com convidados da própria bolha. A gente não convida ninguém de fora da bolha, não. De fora da bolha, ninguém é bem-vindo, não. E o meu conteúdo, os meus cursos, estão na migtal.tv/tricel, entendeu? Lá está todo o meu curso Ronquipe Financeira, né? Para você aprender a parasitar o gado sem o iPhone por meio dos ativos da Bolsa de Valores, né? E se você quiser combar para intensificar mais ainda o parasitismo do ginoteísmo, parasitar ancaps, conservadores, esquerdistas, todo mundo que não tem o iPhone, inclusive a mulher, você tem que lá ensinar os esquemas para passar em concurso para fazer o combo. É tão tal, o concurso é tão bom, galera, que quando eu fui fazer minha declaração de imposto de renda, o governo estava me devendo, vai me pagar R$2.000 de volta, ó. Porque salário já é um imposto, né? Ô, louco! Eu vou ganhar R$2.000 na minha... Todo ano eu ganho R$1.000, R$2.000. O governo fica me devendo. E tem o meu Twitter. Twitter lá, né? @tricelronquepio. Só que é o seguinte, eu analiso todo o perfil que me segue. Se eu ver que você curtiu foto de mulher, gosta de futebol, gosta de Big Brother, gosta de direita travequeira, gosta de coisa de esquerda. Se eu vejo que você não tem waifu, se eu vejo que você tá curtindo conteúdo de gente que fala mal de mim, eu vou lá e dou bloco, e já era. Porque em tempo real eu comento o que tá acontecendo nos investimentos da Bolsa de Valores. E só por um tempo meu Twitter tá aberto, porque eu ainda tô disseminando o movimento da direita Waifu Wave, né? Que é um movimento que eu já falei, né? Tecno-tradicionalista cyberpunk, né? É tradicionalismo com tecnologia. Porque se as mulheres não vão se submeter ao patriarcado opressor, então as nossas waifus vão ficar no lugar delas e ponto final. Foda-se, quem não gosta, tchau, beijo, obrigado. Tchau, valeu. É isso aí, eu chamo você de waifu. Sério. É isso aí, Tricel, é isso aí, ouvintes. E falou. Valeu, valeu, valeu. They say time